Nete. Queria agradecer a tutti i miei patroni. Sto qui comprando meu azeite de oliva não tão virgem. Já tá um pouco rodado. Antes eles vinham cá, me traziam um canone, não me traziam um yakisoba, não me traziam porcaria nenhuma. Agora tá tudo comprando e patrocininho do Jurassicast. Quero agradecer e dizer que ninguém vai morrer. Por enquanto. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Yo, Adrian! Internet, Jurassic Cast Live no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio que eu não sei qual será, porque eles me falaram qual é o filme, não acompanhei os trâmites, eu não sei qual é o filme. Esse que vos fala é o Calaveira, está comigo aqui o meu... Cara, eu quero deixar registrado, da última vez que eu gravei aqui nesse sofá, as companhias estavam melhor, a companhia estava bem melhor. Aí antes saiu a gostosa, agora ficou aí, ó. Ficou. Não, já tava aqui. Aqui. Eu tava aqui na outra. Ó, o Botafogo. Essa porra. Não, levanta aí, meu, pro povo ver. A tua bermuda de tactel, sem bermuda, tá metade do ovo saindo aqui. Que nojo. Olha que merda. Ele tá aqui, olha lá, fica esse ovo. Olha lá o ovo, olha o ovo indo pro lado, ó. Ô, para de pegar essa rola, caralho. Ah, não, velho. Tá funcionando, porra. Foda-se. Esse que é fuçado calaveira, tá comigo aqui, o Miote. E aí, galera, ele não sabe qual filme, mas é Golan Globus. Pois é, eu não sei. Aguarde, confie. Eu não sei qual é o filme. Aguarde, confie. Não é nada de surpresa, né? Está comigo aqui também, o Brunão. E aí, galera, e quando eu falar o nome dela, ele vai adivinhar quem é. Na hora. Matilda May estará aqui hoje. Quem é Matilda May? Caralho! Ah, não! Caralho! Pubis a noite inteira, cara! Nossa! Força sinistra, força sinistra. Força sinistra. Caralho! Caralho, força sinistra, galera! Tá vermelho? Tá fazendo uma força sinistra. Caralho, que massa, velho! Eu tô muito bom, cara! Caralho, eu tô ficando piu-piu duro, cara! Força sinistra, velho! Da Golan Globus! Golan Globus fez um dos clássicos, eu diria. Um dos clássicos. É ruim pra caralho. Ele mistura, um dos clássicos do terror e pornô. E ficção científica. E ficção. É. Ué, porque é Outer Space, né, cara? É espaço, é ficção assim, científica. O Outer Space from. Como é que é? É ficção científica. Lá do Ed Wood também. É, vou fazer o quê? Alienígenas, por enquanto, ainda é ficção científica. Eu voto muito, muito que nós façamos aqui um dia. O Play Nine from Outer Space. Cara, que é incrível. É um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. É. Fazer live? É, claro. Dá pra fazer live, dá. É boa, que é tão tosco. YouTube, meu irmão, é maravilhoso. Meu. É tão tosco que dá. A cabine de avião feita com papelão. Papelão de pizza é uma coisa incrível. Aí aquilo realmente existiu. Cara, boobies. Eu não preciso falar mais nada. Você que vai se masturbar. Digo, você que vai... Peraí. Assistir. Você que vai ver um filme junto com a gente, não tá assistindo aí no YouTube, não sei por que razão, você vai dar play... Da Golan Globus, eu não tenho mais nada pra falar sobre o filme também, não vou dar a apresentação, porque tem os peitos mais bonitos. Matilda May, é tudo que as pessoas precisam saber sobre cara, esse filme. Cara, tudo sobre as pessoas precisam saber sobre isso aí. Aí você vai dar play 3, 2, 1... Vai, Biote! Vai, você não dá play, não? Vai dar, não? Vai, dá um play. Pronto. Eu pensava que era Robocop. Agora é o seguinte, tem que dar um disclaimer, né, Miotti? Da versão que a gente achou. Por quê? Mas a gente vai botar essa aqui junto, ué. Não, eu sei, mas eu tô falando dublada. Ah, dublagem original. Só que... Tem um probleminha. Tem momentos que não tá com a dublagem, porque deve ser a versão estendida. Isso. Né? Aí tá aí tudo em inglês, então... Versão estendida, mais bico. Agora, olha só, esse filme, ele é dirigido pelo Tobe Hooper. Força Sinistra. Força Sinistra. Não é o pai do Garcia Júnior? Agora? É ele. Toby Hooper. Olha, quem é o cara? Não é o... É o Peter primeiro. Patrick Stewart, olha lá. Patrick Stewart não é o Capitão Kickard? Capitão Picard. Picard? Kickard? Por que eu falei Kika? Hein? Mas olha só. Sério? Toby Hooper. Quem é Toby Hooper? Não sei. Como é o cara, vocês sabem? Não. Toby Hooper. Procura aí, Miat. Quem é Toby Hooper? Pô, efeitos especiais, onde quem é? John Dykstra, pois é. Quem é John Dykstra? Do Star Wars. Do Star Wars. Que Star Wars? Que Star Wars? O único. Guerra nas Estrelas. Ah! Tudo bem. Veja aí quem é Toby Hooper, Miotti. Ó, você, eu não sei se ainda a música tá. Do Harry Mancini, cara. Cara, mas esse filme tá todo certo. É perfumado pela orquestra do John Williams. Isso. Caralho. Não, não é a orquestra dele, é a orquestra sinfônica. Orquestra que ele toca. Ele toca com ela, porra. Sim, mano. Ó, é baseado na novela, né, no livro Vampiros do Espaço. O screenplay, Dan o roteiro é do Dan O'Bannon, exato, que é o mesmo roteirista do Alien. Dirigido pelo Toby Hooper. Quem é Toby Hooper? Tô vendo aqui agora. 9 de agosto, o ônibus espacial. Massacre da Serra Elétrica. Diretor do Massacre da Terra Elétrica, Poltergeist. Porra, é mesmo. Caralho, quer dizer então que o Harley veio pra cá trazendo um inferno. Meu Deus. Não é Harley, não, é Harley. Por falar em Harley, vocês lembram da febre que foi? Eu lembro. O cometa Halley. Você lembra que tinha um elefantinho? É, 87, tinha um elefantinho. Tinha uma turminha do Halley. Esse filho da puta tinha. Você tinha um elefantinho, não tinha? Não lembro, do Halley? Não lembro. Eu acho que você tinha e não deixou brincar. O Miotti, ele é assim, deixava brincar com os brinquedos, né? Era o maior filho da puta. O autorama dele até hoje esperando ele montar o autorama. Até hoje eu tô esperando ele montar o autorama. 50 miles what? Length. Tá em inglês. Tá em inglês. Olha, eu não sei se ainda está, mas pra quem... Apesar que a gente tá vendo outra versão também, né? Então dá pra saber. Tinha esse filme no Netflix também. Tinha. Tinha ou tem, agora eu não sei. EGR, ótimo. Curso 3x3. Entendido. Olha o pênis. Qual a altura da coisa? Moço, tá dizendo qual o tamanho da coisa? É enorme. A dublagem é Betty Richards. Menos 30 graus. Ferro, menos 2%, traços... Tente contato com a base. Por que o Neso Neto tá fazendo palhaçada? Por que ele tá fazendo palhaçada? Agora eu estou falando assim. Engraçado que esses dois atores, eu já vi eles em outros filmes, e aquele segundo ali, ele tá com a mesma cara até hoje. Use um canal de segurança. Ah, tá, porque o outro canal... Use o canal, foda-se. Use o canal aberto. Aquele que os Rednecks podem ler. Esse é de 88, né? Cara, eu não sei. Vê aí, Miotti. Não sei, cara. Eu sei que eu toco por ele muito. Eu sei que tem efeitos fantásticos. Olha isso. É uma estação espacial gigante. Caralho, é tipo assim, é uma estação espacial com asas. É um ônibus espacial com asas maiores do que... Do planeta. É. Vamos entrar. E tem gravidade aí dentro, sabe? A cara por dele, quê? Vamos entrar, a cara do cara, boto, ele fez assim. Vamos entrar. Tá doido, velho? Eu não. Não, esse é de 85. Tá, isso exime ele de alguma culpa? Não, então... Olha lá, velho. Olha lá, o design da natureza. Mas sacanagem, a nebulosa, né, do Star Trek. É, olha lá. E aí tem um fiapo lá dentro? Tem um pênis. É um guarda-chuva, pra falar a verdade. Pô, cara, e esse sabe filme que é deve que ter tido um orçamento medo legal, desse cara. Filme. Eu me cagava de medo desse filme. Ah, mas bicho, que dobra, porque é uma beleza, você viu? Você viu? Foi tudo lá pra dentro. E é engraçado que aquilo ali é um ônibus espacial. Olha o tamanho do ônibus espacial ali dentro. Pois é. É tipo a Enterprise. Vai bater! Velho. É a Enterprise lá dentro, cara. Meu, sai com essa perna peluda. Porra, fica, vira pra lá. Eu não. Sou visita, tenho direito. É por isso que eu vim de calça jeans. Ah, é? Se tivesse que roçar no Miotti, não ia assim. Se tivesse que roçar? Ué, sei lá. Estava no contrato? Não é, o Miotti bota aqui, a gente tem que assistir todo mundo montadinho aqui. Ih, por causa da filmagem. Vai. Ó. Oh. Tu, tu, tu, tu, tu. É um monolito? Até que os efeitos não estão. Não, os efeitos são bons, cara. Esse filme tinha um orçamento legal. Pois é. Os efeitos dos zumbis, eles não são de todo ruim, não. É porque é muito ridículo o conceito de um ET pelado. É muito feio, cara. E o ator, vampiro do espaço, né? Distribuição Columbia Pictures Television. Olha! Os atores estão em pé, olha. O efeito é uma merda, mas tipo, né? Tá. Herbert Richards. Caralho, engraçado que Hollywood nessa época não se preocupava com porra nenhuma. Hoje em dia, pra fazer um caboclo voar no espaço... leva, sei lá, 40 minutos de filme explicando a teoria. Aí nego, pô, vamos voar do espaço, foda-se, vai. Não tem, não tem, né? Não tem direção, não tem nada. Eles vai no fluxo. Vai no fluxo, vai indo. É, olha lá. Chega lá. Eles estão em filinha. Daqui a pouco eles estão assim, ó. Eles estão assim, ó. Glooby, glooby, glooby, glooby. Olha o Tommy Lee Jones. Puxa vida. Meu Deus. Que diálogo. Parece puxa vagina. Vida. Parece uma vagina. Que supimpa. É um vaginão, hein? Ó, vai entrar no cu ali, ó. Olha, cara. Que possam apreciar o tamanho disso no vídeo. Estamos recebendo bem e gravando em vida. Obrigado, Capitão Planeta. Bem, aqui estão. Esse cara já tem uma cara de tarado antes de qualquer coisa, né? Como é que eles sabiam que tinha que chegar aí? Velho, a parada é um túnel. Você não viu? É reto. Não tinha interseção. Vai reto. Vai no fluxo, meu filho. Vai reto. Chegar, chegou. Olha o cagaço do cara que tá ali atrás. O cara, caralho. Olha lá os morcegos, ó. Morcego, né? É, mas esse aí, se vocês não tocaram, essa aí é a forma original dos vampiros. Dos vampiros, é, exato. É porque eles tomam a forma que o cara aí vai pensar, entendeu? Porque tá o quê? Tá numa gala do caralho, o piloto principal, aí ele tá assim, caralho, tô doido pra pegar uma buceta. Aí materializou em quê? Na Matilda May. É isso, ó. Ó, esse aí é o formato dos vampiros, entendeu? Só que eles morreram. Que triste. Olha aí. Ó, o outro, ó, o outro, ó, o outro, ó, o outro, ó, o outro vídeo de drift lá atrás, viu? Nossa, o queixada lá atrás. Isso. Primeira coisa. É que nem ai, a porra susto, do Alien. Puta. É que nem a porra do Alien. Vamos olha lá, o cara quebrou. Pra quê? Mas é merdeiro do caralho. Por isso que não pode ir em gruta. Olha aí, ó. O cara vai e quebra a estalactite de 3 milhões de anos. Primeira coisa, o cara. Tivemos contato com a nave espacial. Que eu vou quebrar. Quebrei. Vou pegar. Só por quê que você quebrou? Por que você quebrou, John? Ele só pela zoeira. O outro. Vira. Desfaz. Acelera, Jesus. Acelera, Jesus. Olha o Kevin Costner ali. Atenção, desse parece que o aperto simples sumiu. Ficou aqui na hora que vai acontecer o negócio lá no segundo filme, né? Ué, mas... Ficou todos olhando. Ah, eles pegaram um corpo com uma rede. Nossa, mas... É muito NASA, né? Você, tipo, vamos pegar um corpo com uma rede de pesca. Que nada... Uai. Ih, rapaz. Jesus. Gente, deu tá merda. Vivo. Olha a calma deles, ó. O negócio tá fechando, eles estão assim, ó. Antes, eles estavam num cagaço, caralho. Tá fechando, eles... Ué, né? Tá dando coisa, né? Tá coisando. E é legal que pra mostrar que tá sem gravidade do outro lado... Aí o cara tá cara assim, assim, ó. O cara tá assim, ó. É. O cara tá assim, ó. Bem devagarzinho. Abriu o olho. Ó, falando inglês. Ih, falou inglês. Matia Kalf, o que está acontecendo lá fora? A coisa parou de abrir. A única maneira de a descrever é como um gigantesco guarda-chuva. Meu Deus, é muito grande. Grande quanto? Você não viu o Kid? O quê? Que Kid? Bengala! Nossa. Então é gigantesco. Tá me irritando isso, sabia? Pois é. Tá chatinho isso. Por que eu podia arrumar uma cópia menos escrota, não, meu? Já tô usando não, a cópia mas do Netflix. É essa, tá bom. Essa. Tá é do bom. Netflix. Não achei Netflix. A gente procurou. Precisa saber o que eles estão falando. Procurou, essa capaz, gente. Não. Esse aí, o capacete tá tortinho. Olha lá. É o monguinho. Abriu o olho. A cloaca. Esse aí tá pensando pra onde é que eu vou fugir, não tá? Ele tá com a cara de que vai dar merda. E esses morceguinhos voando aí, rapaz? É, são vampiros espaciais, né, velho? Já existe esse conceito. Tommy Lee Jones, né? A cara do Tommy Lee Jones. Parece mesmo. Isso. E aí deixaram o outro lá amarrado. Ah, não. Vamos levar na rede da NASA. Essa rede é multiuso. Nas horas vagas, eles podem pescar com ela também. Cara, o cara tá levando uma porra... O cara tá levando um alien. O cara embalou o alien numa rede de gol, pesca. De gol. É de gol de futebol, isso. De gol, velho. Isso, Golo Globus. Agora, não há necessidade nenhuma de cortar. Você pode deixar tudo... Assim, tá incrível eles passando pela cloaca. E por que eles deram esse giro de vir com a cor de cabeça pra baixo? Por quê? Eu acho que pra entrar tem que virar de cabeça pra baixo. Eu por acho quê? Que o Johan Globus e o outro lá, o Barbera. Eu acho que eles eram muito bêbados, cara. Porque, velho, eles eram uns merdeiros. Que isso? É onde vão estar as cápsulas. Aí, ó. Tinha mais de um pelado. Olha lá. Ah, é. Você sabe que a Matilda deu meio dois homens, né? É. É, e aí, a missão. Olha só. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Quem que tá aí, nessa parte aí, nessa cloaca mágica aí, é só um homem. Os alienígenas tomaram a forma de objeto de desejo dos tripulantes. E só tem homem. Por que que só pensaram em uma mulher e dois caboclos? Porque tem dois viados aí. Olha lá, olha. Ó, oh, Matilda May. Opa, rapaz. O que que tá de errado comigo? Tesão, filho. Isso é gala. O que que tá de errado com isso? Estou sentindo partes antes que eu não sentia antes. Rapaz, um filme ótimo dela também é A Teta e a Lua. Ah, é com ela? É com ela, é. Ela dá de mamar. Está ouvindo? A Teta e a Lua é isso aí. Acorda, Matilda! Eles parecem estar numa espécie de suspensão animada ou dormindo. Ela tá maquiada. Brilhoso, sedoso. Sedoso. Os cabelos da buceta penteado. Cara, eu não me lembro Matilda. Qual foi a primeira vez que eu toquei pra esse filme. Foram muitas. Ela tá viva ainda, né, Miante? Morreu não. Tá velha. Quer dizer, tá velha nada. 50 anos ela. É, tá velha. Pô. Ela tá uma senhora, mas ela ainda tá muito bonita. Eu vi outro dia fotos pra eu me masturbar. Mentira. Não, eu tava procurando as fotos assim. Ó o avião passando. Mas tá vendo? A cara de... Ah, tá vendo? Olha pros peitelhados ali, ó. Eu entendi o que ela falou. Ah, ele tá vesguinho, cara. Definitivamente humanoide. Eu diria que é perfeita. Definitivamente humanoide. Eu diria que ela é muito gostosa. Abre aí, que eu vou fazer ela agora. Ah, não, tinha uma mulher. No grupo? Ah, tinha? Tinha uma mulher aí. Tudo bem, o outro. Ah, bom, aí... Aí é do... É do ela aí, que é né? Dois, a mulher. Aí é desse cara. Esse cara, meu Deus, será que eu vou descobrir que eu sou viado? Tommy Lee. E aí, Tommy? E aí, vai ficar nisso? Ô, Matilda, mas tu tá numa cara de... O cara de saco cheio, velho. Ai, Matilda, mas vocês viram que vai sair a série da Elvira? Da Elvira, é verdade. Tá foda, Cassandra então, Peterson. Vamos ver se conseguimos libertar. Aí, a mulher. Por que que os humanos... Aí corta, coisa... porque não dava pra... Ah, então ele só leva a mulher. Isso, ele leva ela pra nave... Aí eles a mulherzinha ficou puta lá, né? Ficou. Ela... Mas vocês sabem por que, que tem esse fascínio todo com o planeta, com o cometa Halley? Primeiro que ele é imenso. Ele é grande pra caralho. Você realmente consegue ver ele cruzando o céu. Na época eu era muito criança, mas eu lembro que você via ele sem necessidade de nada. Você via ele cruzando o céu. Algumas partes do mundo. E a outra é que ele tem uma órbita de 75 em 75 anos. Ou é 75 e 72. 77. Entre 70 e 80 anos. Então quer dizer... Eu e o Brunão vamos estar velho, Miotti nem vivo vai estar pra você ver o que ele faz aí. Você vai estar aqui com 100 anos, Miotti? Quanto é que ele passou? Você tinha quantos anos? 15? Foi 87, né? É. Eu tinha 7. Eu tinha. Eu vou estar com 11. Quase 90 anos 11. Pra ele passar de novo. É verdade. Ah, meu Deus. A Globo cortou esse filme, né? Cortou pra caralho. Porra! Mas deixou as cenas todas da perereca, claro, da Matilda. Essa ele não cortou. Ele cortou o que não interessava, entendeu? Não interessava isso aí, não. A meia hora pra poder não passar. Aparece não aparece as pubis dela. É. Então falou assim, só dubla o que interessa. Só dubla o que interessa. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Por que que o humano vai visitar o espaço? A primeira coisa que ele fala, olha, um alien, vamos levar pro planeta pra ver? Não, deixa aí, né? Não, deixa aí, velho. Mexe, não. Não, não, vamos levar. Ah, é porque, ó... Fudeu já, a nave fudeu tanto que ninguém, não tinha mais contato, 30 dias depois quando eles chegaram, a nave já deu e aí teve que mandar outra. E tu sabe que a Matilda ali, a Matilda meio é uma sucubus, né? Ela é uma que sucubus. Ela come, ela tira a energia vital dos caras, por isso que chama força sinistra. Ela tira a energia vital dos caras através do sexo, mais ou menos o que a mulher faz com o homem. Coitado, por isso aqui, ó. Ô, dificuldade. É o que mais transa aqui. Ó, a cara de velho desse homem. Aí, ó. Tá com papada. Papada, tá igual o casal velho. filme merda feita com esmero, né? Não é verdade? É bem feito mesmo. É, vamos exagerar. Não, pô, tá muito bem feito assim os efeitos ali, tá tudo. Eu ainda preferia assistir American Ninja. Tá na fila. Que porra de lanterna é essa? Bem, é. Bem... Ih, rapaz, mas sugou até... Ó, pegou porra, fogo dentro caralho, da nave, né? Caralho. Precisava disso também, né? Porra, Matilda. Aí vão achar a puta da gostosa deitada nua, os caras, vamos levar para a outra nave. E pra Terra. Pra Por Terra. Por que não? É. Pô, esses iniciozinhos de filme de terror me enchem um saco, sabia? Está completamente destruída. Oh, completely destroyed. Houston, temos um problema. Houston, we have a problem. Viu? É, né? Que, começou que legal, aí. Que referência, né? Começou aí. Eu vou espirrar, viu? Veja o contexto interior. Tá falando a frase do Houston tem um problema? Ele falou. Houston, we have começou a problem. Aí? Não. Ah, tá, não. Eu pensei não, falou, que... Houston, no do Tom Hanks é bem depois desse filme, né? E o Superman? Tom Hanks foi em 94. Superman? Tem, no Superman 2. 80... Não, cara, mas é uma frase. Essa frase, ela foi dita pelo cara da Apollo 13. Da Apollo 13, isso. Olha lá. Que é o personagem do Tom Hanks. Quando explodiu a bagaceira toda, ele chama Houston e fala: Houston, we have a problem. Então ela é tipo uma frase icônica. Isso, entendeu? Ela ficou marcada pra sempre que nego encontrava um problema no espaço, falava: Houston, we have a problem. Porque o que impressionou é que a nave tava explodindo. Ah, vai pegar a caixa preta. Olha lá, ó. Ah, é um VHS. É. É um Betamax. Pega o Betamax aí, o Cleide. Ah lá, os caixões. Ah, sim, vamos levar esses corpos conservados, misteriosamente conservados. Todo mundo se fudeu. Isso. E eles estão de boa. Com certeza esses três corpos não têm absolutamente nada a ver. É um pano de biquinho, calma, meu, vai ter mamilo pra caralho. Não sei, sei. Mamilo tá nervoso. Olha que o meu tá mexendo as pernas. É, pois é. Meu tá assim, ó. Você sabia que Freud disse que isso é masturbação, né? Ah, é? É, sério. Oh, tá, também tá. É. Não, mas eu tô imitando ele. Tu ficou na outra gravação. Que? Que isso, meu? Tá querendo criar intriguinha, mano. É o quê? Você é baixo. E o bom aqui é que eu não posso cortar nada. Você é baixo, meu. Né? Tá querendo criar intriguinha. Miotti querendo destruir o casamento dos outros às minhas custas. Porque ele não conseguiu por ele mesmo, agora ele quer destruir pras minhas custas. Eu sei. Caralho, aquele falando. Cara ali, o... Já tô conhecido. Aquele lá, ó. Ele tá velhaço. Esse filme é britânico? O Dr. Falada agrees they're dead. O Dr. Who. Eu sei que quando tá falando inglês, não tem importância nenhuma. É, é, eles tão conversando com balela aí. You would agree that they're less alive than we are. Ontem, em Hong Kong, o ouro fechou em baixa. Nas negociações com moeda no mercado europeu, a libra fechou estável em relação ao dólar. Olha, tempos de outrora em que o Stallone fazia a narração da Bolsa de Valores, né? Olha aí. Aqui é Billy Mitchell falando da cidade. É, o Stallone novo, né? O novo Stallone depois que o André Filho morreu. Agora que começa. Já vai começar a nudez agora, viu? Agora é que começa. Se você quiser aí, ó, bota um travesseirinho aí, porque vai, né? Ó, Matilda. Está agora predominando no céu setentrional, se estendendo cerca de 150 milhões. Eu acho legal dos filmes da Golan Globus. E é o John Cleese lá, ó? Caralho, parece aquele cara que fazia aquela. E o John Cleese de longe? Ó, BBC News, porra. É inglês mesmo o filme. Não é inglês, cara. Porra, BBC. Cara, eu acho que é a produção britânica. Eles estão falando que era o centro de research em Londres, mas não é o filme. Cara, não o é centro inglês, de pesquisa cara. É em Londres. O centro de pesquisa é em Londres, mas o filme não faz em Londres. Sei lá, pra não fazer nos Estados Unidos. Não ia ter que encher de redneck. Não existe ainda nenhum pronunciamento. É porque a America vai chegar pra salvar o mundo depois. É, exato. Mas o que eu acho interessante dos filmes da Golan Globus é que apresenta o personagem. Mas até agora você não sabe o nome de ninguém, velho. Ninguém. Porque o que importa são as tetas de Matilda May. Olha lá. Inclusive tem uma cena. Primeiro, aí. Quem é esse cara? O que que ele está fazendo aí? Ele é um segurança? Não, ele é um segurança. Ele é um tarado. Ele é um segurança tarado. Ele é tarado. Tem uma alien gostosa ali na mesa. Vou lá manjar. Vou lá. As tetas dela. Por quê? Por quê? Porque sim, por que não? Por que horas? Por que não? Porque tem mulher dando pra cachorro, recebi hoje no WhatsApp. A outra... Puta que pariu, internet. Ô, internet, pelo amor de Deus. A mulher vai e me fala se o Botafogo ganhar do Flamengo. Mas não, que, o Vasco do Flamengo. Ganhar do Flamengo, eu dou o cu pro cachorro. Recebi aqui hoje. Aí se ela tá dando cu pro Rodrigo... tá mostrando quando foi gravado esse programa. É, pois é. Até porque esse programa só tá indo ao ar em outubro. É velho, gente. A gente faz assim. O filme foi todo filmado na Inglaterra mesmo. Cala a boca, Bruno. A gente falou, porra. Não, tô falando pra ele. Ele tá teimando que a gente que não era na Inglaterra. Eu não tô teimando, não. Cala a boca. Eu falei pra ele, cala a boca. Eu não tô teimando, não. Olha lá. Tarado. Cadê o feminino? Ai. Gente, ela tá viva. Opa! Eita, é hoje! Eita, miote! Eita, miote! Agora, miote! É hoje! Olha como era durinho, velho. Ela era muito boa. Olha! Rapaz. E aí, Matilda? Oi? Caralho, hein? How you doing? Qual a cor do cabelo dela? Que até hoje eu não sei. Que cabelo? Cabelo, porra. Ah, esse cabelo? Olha, tô com a cara, tô com a vontade. Eita, você viu o olhinho? Ô, tocou a punheta! Ah, vergonha, rapaz! Para com isso, porra, gostosa. Olha lá, ih, ela acordou, vou lá comer ela, ó. Olha o outro. Ah lá, não faz isso! Ô, velho, faz isso não. Pô, vai dar merda. Olha lá, cara, a inveja. A calma dele, olha que filha da puta. Agora ele, eu tenho que alertar. É um dos Monty Python, não é? Olha. Suga. Suga. Ih, virou poltergeist. Ah lá. Mas tinha uma busanfinha boa, hein? Tinha. Olha lá. Olha. Você viu os pelinhos? Ô, oh, rapaz. Olha o cara correndo. Olha lá, o cara correndo. Ele não tem pressa, olha lá. Chapolin para a vitória. É o Zé Wilker, velho. É. Parece mesmo. Não parece Zé Wilker? É. Segurança é besteira chamar segurança, né? Vê-se que os peitos de Matilda May têm o mesmo efeito da Arca da Aliança. Ah, é. Verdade. Oi, tudo bem? Quer fazer? Bora. Bora. Fuder. Agora. Bora, se fuder. Rapaz. Mas é complicado. Não, ela hipnotiza, não é possível, né? Não, ela é uma sucubus. Ela... Olha. Hein? Hein? Quer, repete aí, Matilda, que eu não ouvi. Peraí, fala um pouco mais de Matilda May, meu tio. Ela é italiana, né? Italiana? É, com esses peitos. Olha lá. Ó o velho. Olha o outro. Olha o outro que vai ficar 3 horas olhando pra entender. Ele, peraí. Vai, Valmor. Como ela tava morta? Ela está de pé e isso quer dizer a pressa. O quê? Não, a pressa. Ela não é italiana, ela é francesa. Ui. Sophie Marché. Aí esse chamou segurança, médico. Não é à toa que ele é o chefe. Ela se... Cadê? O que o cara levou ali debaixo do braço? Um aspirador de pó? Uma prancheta. Um aspirador de pó, velho? Ela fez isso. E contigo? Não fez nada, mulher? Seu broxo. Alô, é o professor falado. É Valmor. Estou ligando a pedido do Dr. Bukowski. Fala, seu Valmor. Deu merda. Fecha a porra toda aí. Tá velho. Mata a porra, miote. Deixa eu ver. Olha. Tá o número do miote. O Miotti tá se aventurando pelos campos da novinha. Olha lá, olha que tomada. Toby Hooper, parabéns, hein? Parabéns, olha que tomada. Ela tá parecendo, sabe quem? A vampira do Play 9. Ó, tava frio, hein? Tava frio. Vem, Matilda, vem. Vem. Vem, Matilda. Ó, vai pegar. Ó, o Drummond. Garoto! Caralho, o relógio de sol, velho! Se viu, cara? Relógio de sol. Ó, o velho. Eita, nunca vi uma mulher. Não, cara, você viu? Você viu assim, ó. Vê um braço e ela inventa mais. Deixa os dois braços, um braço. Nossa senhora, senhora. Só viu, tem uma garota pelada ali de pista. Tá garota pelada aqui. Santa dublagem, né, mano? Desculpa. Ó, tem uma garota pelada aqui nessa porra, hein? É, os dublagens carioca eram muito bons. Né? Dublada, né? Dublada pelada. Ih, olha lá. ela tem o poder de sugar a vida dos homens e que mais? Olha, moça, é melhor você ficar quietinha aí. Você ouviu as ordens? Mandaram agarrá-lo. Vai com calma, ela não está no seu juízo perfeito. Controle, controle. Localizamos a garota no saguão principal. Venha cá. O que? Vai dar um pastel pra ela? Porra, é essa? Ó. Você vê que é um pecador nato. Ele, ó, ó, ó, sanduichinho, sanduichinho. Olha, olha. Ó o outro, ó, ó o outro. Ó o Zé Vilker. Ó o outro. Zé Vilker e Valmor. Tô um bagaço mesmo. Bem calminho. Ó, olha lá, quer um hambúrguer? Olha, quer? Que buche. Quer um hambúrguer? Quer? Venha pra mim. Vem aqui pra mim. Vem. Hadouken. Olha, de onde saiu? Eu acho que o dinheiro do filme acabou agora. Não, porque acabou. Você viu que o efeito é uma luz que veio de baixo. O cara ligou a luz. Isso. Ó, oh, velho. Nossa senhora, hein? Agora começou a ficar uma merda. Agora ficou bom. Agora começou... Não, mas ainda tá bom que tem a Matilda May. Ela, velho. Ó, o velho ficou pra trás. O velho tá de pau duro, meu Deus. Ele enganchou na escada, né? Ele não consegue andar. Meu Deus, eu acordei em 1963 quando tem um planejão dessa. Meu pai eterno. Agora é foda. Vai, Matilda. Ninguém... Matilda não abre porta. Caralho. Eu acho que a buceta dela é explosiva. Ó a bundinha. Ô, oh, rapaz, pisando nesse mas coisa. É tudo... Nossa, meu pai ela eterno. Ela era muito tesudo. Ela era, hein? Não faz isso que estraga a gravação, pô. Eu quero que se foda. Tá com ligado isso aí, tá? Hã? Tá ligado aí, né? Tá, meu. Sei lá. Caralho, o que eu vou fazer, velho? Falmou. Ó o frio que tá. Nem comi. Pô, pega ela, caralho! Corre atrás dela, a bunda lá! Caralho, ela sumiu! Ô, doutor, eu tô vendo ela dali. Não, não, ela sumiu! Ela sumiu, não é mais problema nosso. Chama os americanos. Doutor, tô vendo a bunda. A bunda tá... A bunda branca, tá vendo lá? É dela, a bundinha gostosa é dela. Não, não. Não, não. Seu Valmor, porra, não. É o reflexo da lua. Chama os americanos. Não tem nada o que fazer aqui. Vamos todos pra casa. Chame, chame as nações, a Força Nacional. Tudo bem. Quem é o Schumacher? Qual dos senhores é o Dr. Kukor? Ninguém tira foto de minha pessoa. Pois não, sou eu. Eu sou o Coronel Kane, da SAE. Esta observação... Quem? Não quem? Coronel Kane? É o Dr. Who? Blá, blá. Dr. Who. Eu sou o Coronel Blá, blá. Coronel da Who? Onde? Da SAE. Hã? O que significa isso? Certidão... Ó, oh, a merda. Ah, não. A merda, ó. O melhor é que ele ainda tá vivo. Pois é, eu não sei. Não, não, é porque... É verdade. Eles roubam... Quer ver? Porque assim, eles roubam a energia e os cadáveres viram zumbis. Aí os cadáveres precisam roubar energia. Isso. Só que eu acho que... Eu não sei se é esse filme que dá pra ver o cara que manipula embaixo. Embaixo, assim? Não sei se é esse filme ou o Madrugada dos Mortos, uma coisa assim. Opa. Olha o Zé Vilk. O quê? Não, não tem importância. É em inglês. The most overwhelmingly feminine presence. Ela tinha uma presença. Ele tá falando que ela tinha uma presença sexual. Overwhelmingly so. Quer vou? And horrible. Tô envergonhado, mas ao mesmo tempo estou. Eu tô meio que. E aí, o que vocês fizeram quando veio a rugada? Ele tá a cara de coito interrompido? Olha a cara dele, ó. Tô puto. Mas o senhor sobreviveu, foda-se. Hã? She spoke to you. Hã? In English? Inglês? Right. Hã? É o quê? How would you know English? Nossa, fala inglês. Esses caras são péssimos. Fala inglês. O inglês é... Vamos traduzir, vamos traduzir, vamos fazer. Não lembro, não. Vamos... nada. Não, então, vamos lá. That's what we were told to tell the public. Eu já te falei. Erased. Also the Churchill's escape pod. Ela saiu da igreja? É. Tchaca, tchaca. Unfortunately, o almoço metendo a conversa. The bodies make an accurate count impossible. É, eu tinha uma buceta maravilhosa. Vocês não fizeram nada? Oh, meu Deus. Ai, fiquei tão de pau duro que eu fiquei, a pressão caiu. Ai, aqueles peitos. Ai, ai, estou ficando muito calmo. Ai, eu não consegui. Ai, tirei fotos. mandei pro seu WhatsApp. Muito bem. Valmor indignado que não recebeu. Olha lá. Valmor. Porra, eu não acredito que tirou a foto e não me mandou, velho. Esse negócio de WhatsApp, seu merda. Já pedi pra você mandar pro Telegrama. Ninguém mandou ser velho. Ai. X-ray scans. Isso, você quase morreu. Fumar é a coisa mais saudável que você pode fazer. Fume, fume bastante, homem. É isso mesmo. Faz crescer pelos pubianos. E agora ela vai comer o mundo, a humanidade. É o quê? Incrível. Ai, meu incrível. Deus. Ficou dublado. Já fizeram uma autópsia no guarda? Não, eu acho que não. Oxi. E os outros dois corpos? Usado. Como assim? Não, ele, você já fez? Não, pensado. Você já fizeram autópsia no guarda? Não, não, acho que não. Porque pelo horário... pelo horário, acho que vocês não fizeram. Por que vocês são muito preguiçosos? Vai, o Vilker. Segue ele. Oxe, o baixinho? É o segurança, o baixinho? É America, Valmor. Mas sei que seu real interesse... É morte, Coronel Kane, certo. Tanatologia é o nome dela. Hã? A morte para o senhor coronel é um problema burocrático, não é? Que foi, quando, qual o motivo, um problema a ser resolvido, estou certo? E para você? Eu sou fascinado pela morte em si. O que acontece, como morremos, quando morremos, o que acontece depois de morrermos. Ah, vai te fuder, Val. Porra, ah, papinho de merda. Eu vou comer um kibe ali, já vou. Aproveita e pega um refil lá pra mim. Oh! Aproveita e pega um negócio lá pra mim. Mas qual é a... Ih, ficou em inglês de novo, Miotti. Oxe. Sério, a Globo... Não, isso não tem importância. Não, isso corta, corta, corta, corta, corta. É. Se aplica o que aconteceu aqui esta noite. Sim. Sim, penso. Acho que aquela moça... Até agora, tirando Matilda, não tem ninguém conhecido, né? Drenou energia. Oh. Ah, força boa. Vital, parcialmente de Bukowski e totalmente do guarda. Ah, tá. Um vampiro? Poderia ser descrito como um vampiro. Chupava energia de outras formas de vida. Aquela moça não era uma moça. Ela é totalmente estranha a este planeta e a nossa forma de vida. É muito perigosa. E ainda tem os outros dois que não acordaram ainda. Por quê? Por que que os outros dois não acordaram? Então vou acordar agora. Você tá mostrando porque eu acordar. Mas olha só, quando eles pegaram ela na nave já destruída, ela também tava num caixão desse. Mas quando ela acordou, ela tava fora. Desse... Sim, pois é. Por que que tiraram só ela? Por quê? Porque, por né? Quê, né? Mulher. Aí o Christopher Reeve. Tô curioso pra saber onde é que tá o professor Xavier. Acredita que eles estejam... Não sou pago pra acreditar em nada. Sempre quis responder isso. As rolas eles escondiam. Só que ele já... É, lá, tu manjando lá. Ó, oh, delícia. Eles estão manjando com a cara de delícia lá. Ó, oh, o novinho ali atrás, ó. É, ele tá... Eita, porra. E é lá, são dois bai magia. Tá caralho. Estamos explodindo seu quartel-general com nossos pênis. Fogo. Sabe o que, que eu acho que vai acontecer agora? Vai rolar. Olha. E agora eu tô vendo que tá virando igual o Globos mesmo, né? Não, já virou, meu. Tipo, não, não, assim, não, tava interessante até. Aí, e aí? Aí vai dar, vai rolar. O novinho ali tá numa vontade. Olha a cara de tesão daquele louco. Cara, eu tô com granada, velho. Uai, filho, você tá metralhando dois caboclos que estão vindo fazendo de você, cara. Usa tudo. Soltaram agora, né? Não, primeiro você escuta o estrondo, fica parado, analisando. O que será que é, hein? Saída para tivemos todos os alguns sensores. Problemas, mas está tudo sob controle agora. Seria melhor que viessem aqui embaixo. Sim, senhor. Muito bem, senhor. Cara, mas quantos dias eles levaram pra chegar aí? Já tá a equipe de limpeza. Cara, meu Deus, está explodindo tudo! Pô, está explodindo a perna, pô? Caralho, eu esqueci. Aqui, né, é pior. Eu fui fazer assim, eu acabei fazendo direito. Cara, não, apertou ainda. Piado, caralho. Perdi meu ovo. Gostaria de examinar. Não, eles falam, vamos embora que está explodindo tudo. Quando eles chegam, já tem equipe de limpeza reconstruindo o lugar. Choveu rápido, hein? Olha lá, é agora, é isso aí, velho. Olha lá. Morto aproximadamente 2 horas. Olha o zumbi. Disse que ele tinha 20 anos? Isso mesmo. Olha o John Cleese ali. Porra, é a terceira vez que você vê o John Cleese. É. Tá com vontade nele, velho? Quem que vai discutir mesmo? O velho de trás. Aí, ó. Meu Deus! Ai, que robô! Ai. Nossa, eu acho que esse filme que vai dar pra ver o cara ali embaixo, ó lá. Cazuza tava desse jeitinho. Não, não fala isso, que sacanagem. É isso? A aparência fica de usuário de crack, mas você fica com sexo appeal. O cara vai ficar com maior vontade, olha lá. Meu Deus. Aí vai sugar ele? Eu consigo resistir a essa boca preta e podre. Oh, meu Deus, a minha boca também tá bem ruim, né? Isso, venha. Oh, meu Deus, que nojo. Oh, eu preciso dar um beijo nele. É, esse filme é só isso. Só esse é isso o filme? O filme é só isso. 2 horas disso. Que a Globo cortou, pô. Por isso que botou em 1h20. Oh, meu Deus, the humanity! E aí? Vai explodir o outro, Alan? Ele não fez a escolha com sabedoria. Hã? Tô cruzado. Olha só. Que coisa, recuperou, né? Alan. Olha só. Voltei. Tô de boa. Tudo bom com vocês? E aí? Aí ele tá recuperado? Não sei. Ah, sim, com certeza. Isso, Chicotas. Vamos apagar o alien com essa seringa para dar injeção em crianças. Explode tudo, não é? Meu Deus! Meu Deus! Ponha-no numa cela isolada depressa! Sargento! Nossa, velho, mas deu a moda caralho. Essa seringada, hein? Foi a moda caralho. É engraçado, o cara tá assim. Ei, aí o velho veio com a seringa e o cara. Ei! Ele esperou, né? Ele me solta! Vai que quebra, né? Me solta! Ei, Valmor! O americano tá ficando mais careca, não tá não? Olha lá, ele tá meio descabelado, ó. Arrancou os cabelos lá embaixo. Ó, um outro com iPhone. Olha o outro. Alô! Que é o Jacob? Pois não. Jacob tá dando merda. Por quê? A gostosa tá fudendo tudo aqui. Tô indo lá. Muito obrigado, senhor. E ela tá na cidade, foda-se, né? Não, e nego deixou ela embora. O Valmor fingiu que não viu lá. Fingiu que não viu. Ô, Valmor, tá até espaço aqui. Não podemos mais fazer nada. Vocês estavam no parque há muito tempo? É, estávamos, sim, senhor. Antes que acontecesse, de qualquer modo, parece o cabelo dela. É a Matilda? Ela estava só? Não, Matilda fez uma mulher. Ela estava com uma moça de cabelo escuro. Não estava usando muita roupa. Pensamos que pudesse ser. Sabe como é que é? A gente pensou que. E não sei o quê, Calaveira? Ah, Melina e Yasmin. Como é que faz aí? Eles pensaram que era Melina e Yasmin. Como é que faz aí? Isso. E pensou, você tá entendendo? Foi aí que encontramos. Quando foi isso? Half an hour ago? Yeah, this lad phoned us and then we called you, sir. Yeah. Thank you, Inspector. Obviamente, trabalho da moça. You think we could have this body sent back to the center with the others? Oh, speaking yes, much. I suppose that's a good idea. Inspector, let me know if you find anything else, will you? We'll be taking her back with us. Very good. Peraí, mas esse americano tá com sotaque britânico? Eles não são americanos, cara. Eles são britânicos. Não, ele falou. Eu sou da SA, Estados Unidos. America! Ele falou, pô, no início do filme. Ah, tá. O outro tá preso lá ainda. Deram a roupa pra ele? Tá pelado. O que que esse cara tá de James Bond? Falada, ser Percy Heseltine. Quem que te inglês. Chamou o garçom? Ó, tudo bem, esse aqui é o Matt. Esse aqui é o Jorginho, o Matt. O que é que ele tá fazendo aqui? Não, é muito amigo meu. Vem aqui, vê qual é. Ai, meu Deus! Vai virar um lobisomem. Olha a carinha de pena dele. Este guarda foi o primeiro a ser subjugado pela garota do espaço. Subjugado, gostei. Quem que é ele? É o presidente? Primeiro-ministro? Tá com a cara mais de prefeito, né? Não tá. Vereador. Ei, gordinho. O que é que eu vou fazer você agora? O que ele quer fazer? Quer passar alguém, pela grade? Alguém perguntou. O que tá acontecendo contigo, filho? É? Ninguém ia perguntar nada. Ah, ele perdeu a força lá. Murchou de novo. Pera, esses efeitos sonoros, eu já vi algum filme. Ou é daquele lá do... Aquele no Ártico que tem um demônio lá, tem um... Como é que é aquele... Com The Thing. É, a coisa. Ou é o Lobisomem Americano em Londres. É, pois é. Eu acho que é o Lobisomem Americano. Não parecendo Lobisomem? E agora? Vamos... Isso, vamos. Abre. Abre que tá super cutuca. Seguro. Cutuca. Vamos ver se abre o olhinho. Olha lá. Cara, virou pó. Oh, meu Deus. Se isto se espalhar... Hã? Meu Deus. Se isto se espalhar... Ah, e temos também o patologista que foi atacado pelo guarda. Está vendo? Ele também precisa de energia. Puta merda! Não pode ver que depois que eles morrem, ficam meio idiotas, né? Eu queria saber por que chamaram o Metri, velho, pra ver isso. Ó, o cabelo do Valmor desarmou. A mesma coisa vai acontecer. Valmor, caralho, mano! Meu cabelo até ficou torto. Podemos todos ter este destino. Agora arrumou. Oh, meu Deus. Ele penteou, deu uma penteada. Que horas são? Precisamos ver a hora do destino. Vamos ver a bolsa dos penteios, Borussia. Ah, vamos contar o tempo que demora pra voltar. Isso, muito bem. Meu, você está pagodando a sua barriga, meu. Coisa escura. Olha lá, ó, voltou. Acho que é agora que dá pra ver, Calavera. Manipulação, ó. Eu acho que é agora, hein. É Yoko Ono, né, não? Tá aparecendo, lembra? Ela ficou sem buceta. Ó, o velho, a cara do velho. Vai explodir? Eu preciso. Ai. Eita porra. Esse é o tipo de coisa que não faz sentido acontecer, né? Deus do céu. Tá mais seco que Brasília em 70. Ou seja, é só não mexer. Cara, o Valmor, ele é muito bom ator. A cara dele não muda. Mais algum comunicado, Kelly? Não, senhor. Estamos preparados para receber as chamadas aqui no momento que houver. Kelly? Nada. Mas você Kelly. Disse que essas criaturas foram trazidas na Churchill. Sim, senhor, mas não essa. Ela é uma vítima das criaturas. Sim. Mas onde a Churchill as encontrou? No momento, não temos meios de saber. Talvez. E isso como é este alien? Bom. Acabo de receber uma ligação do JPL em Pasadena. Oh, melhorou, hein, filho? Parece que o disco de rastreamento Goldstone acaba de captar algo que pensam ser uma cápsula de salvamento do Churchill, reentrando na atmosfera. E os dois do Boy Magia foram embora? Foram. Não, morreram. Explodiram lá. Com a granada. Ah, explodiram com a granada? Foi, só não mostrou. Mas eles olharam assim e falaram, ih, deu merda. Que porra é essa? É a força-tarefa americana. Ou seja, só sobrou Matilda May porque tem que ter uma gostosa até o final pelada. É isso? Cara, porque o filme é com a Matilda May, os dois boy magia. Cara, eu vou te dizer que eu não sei porque sempre eu assisti esse filme só até o momento em que a Matilda meio explodia tudo e ia embora. Porque na hora que você... É, exato. Exatamente, por causa disso. Na hora que o Brunão entrava no clímax. Coronel Carlson, estão à sua espera, senhor. São os mesmos dubladores do Top Gun aqui, né? Top. Como é que é, galera? É do Aperte os Cintos? Câmbio, over. Pensei que estivesse morto. Mukovski. Colonel Carlson, allow me to introduce. Ai, meu Deus, lá vamos nós. Dá-lhe a Globo. Lá vamos nós de novo. Tudo bem, Tobli? Olá, meu amor. Esse aí é o Valmor. Olá, Valmor. Gostei muito de você, escravizaura. Vem por cá, por favor. Sente-se aqui nessa cadeira de couro. Muito obrigado. I'm sorry to drag you over here like this, Tom. I'm sure you'd rather be recuperating with a pretty nurse. Tom, temos que saber o que aconteceu no Churchill. Sim, é claro. Ah, esse é o cara que tava na Churchill. É. Pode ser... Comer ela. Muito difícil para vocês acreditarem no que vou dizer. Não, a gente não acredita. Ó, vou te falar que nessa última meia hora, rapaz, a gente acredita em muita coisa. Sabe de alguma coisa? Houve um incêndio a bordo do Churchill. Pode estar interessado em saber que os corpos dos três humanoides não foram destruídos no incêndio. Eles sobreviveram em suas caixas. Que bom. Olha a cara dele, ai meu Deus, graças a Deus. Tava triste por isso. Ela matou três pessoas. Até onde sabemos? Ah, meu Deus. Coronel, o que quer que diga nestas circunstâncias é importante. Por favor, diga o que aconteceu. Encontramos os corpos a bordo da nave alienígena. Que nave alienígena? Quanto tempo tem de filme? Quase 2 horas. Não, acho que umas 2 horas agora, e ainda não aconteceu agora. Nada. Presuma que não sabemos de nada. Para que possam... Não. Porra, não tem nenhuma hora ainda. É, eu vou pegar uma Coca-Cola. Faz favor. Quando detectamos um objeto na cabeleira do cometa. Na cabeleira? Depois que descobrimos os corpos. Na cauda. Nós os levamos para Churchill. É porque cada cometa tem ombro, cabeça e pé. Todo mundo sabe disso. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. You gotten through to Earth yet, Rollins? Não, sir. Aí olha só, aí essa cena que era importante mostrar, a Globo cortou. Isso. Porra, mas dá pra ver que o cara tá num cabo inacreditável. Não, ali. Ele tá assim, ó. É. Eu me sinto esgotado. Ah, então se anime. Tá certo? Não se preocupe. Esse aí parece que tá com anemia. É porque acho que ele já está sofrendo os efeitos. Tá certo, todos a seus postos. Vamos dar o fora daqui. Mas é tudo gênio que trabalha na NASA, né? Não é, velho? E não teve um pra virar e falar assim, e se a gente deixasse aqui? Por quê? Eu acho que levar 3 corpos humanoides vindo de uma nave alienígena não é uma coisa pode, muito inteligente. Pode não dar certo, né? O oficial de comunicações foi o primeiro. O cara ficou louco. Isso, pegou a chave de fenda, que é algo que se leva numa nave. Ele pegou uma escova de dente gigante. Meu Deus, a escovinha do bar, olha que safado. Ele tá quebrando a nave. É aquele escovão que não, pra desentupir a privada, cara. Rollins. Além de mim, você é o único que esteve aqui em cima na última hora. I've been feeling weak recently. Not myself. Por que a Globo cortou a resposta? Cara, mas foi a Globo mesmo. Às vezes a versão da televisão é que vem assim. Entendeu? A versão do filme da televisão, ela já veio editada. Uhum. Não é necessariamente a Globo. Cara, nessa época a Globo não era tão merdeira como é hoje. Será? Cara, não, acho que não. Dos filmes, não. Encontramos o corpo de Rawlings no dia seguinte. Tava chupado. Todo chupadinho. Ah, é uma equipe da NASA britânica. É internacional, porque... Como ele morreu. Ele é americano e tinha britânicos também. A vida se esvaiu dele. Ah, que romântico. Como é que ele morreu? Seco? Não. A vida o abandonou como abandona a esperança dos homens e mulheres deste planeta. Ué, tem um quadro? Do Mozart. Por que que tem um quadro do Mozart? É sério mesmo? Velho, eu fiquei sabendo que 1 grama numa nave espacial é coisa de $10 mil. É o Halley, velho. Olha lá. Edmundo Halley. Inventou o cometa. Inventou. É o cara que viu 75 anos antes. Ali em cima do Halley tinha em cima do Halley Beethoven tinha um adesivo do SeaWorld, você viu? Mas volta aí, você que tá vendo isso no YouTube. No YouTube. Sei. A garota? Quem é aquilo? Quem? Eu não consigo me lembrar. Ué? Todo mundo morreu e ele ficou aí perambulando na nave? É porque ele tem um caso. Ele é o macho da mulher. Aí ele se ejetou pela... O que me lembra a seguir? Estamos todos mortos. À vista da janela de observação. Estávamos em órbita da Terra. Ah, só sobrou ele porque ele se ejetou, né? Expor o mundo ao que havíamos trazido conosco. Ah, ele tentou destruir. Ah, ele que botou fogo? Estava determinado a destruí-los todos. Ah, claro que isso aqui é porque ele tá contando a história do que aconteceu e tá mostrando, é isso. É, e aí rolou várias, Várias cenas em inglês também. Ó, encheu de oxigênio a nave, é isso? É. Encheu a isso. Nave de oxigênio. E aí ele viu que ele é muito burro, porque ele saturou o ar com oxigênio e não gerou faísca nenhuma. Essa música é o Tubarão. Cara, esse é o maior... É Remancini, pô, o cara é bom. Oh, esse é o maior ônibus espacial do mundo. Quantos compartimentos existem disso aí, cara? Tá bonito, tá bonito. Parecendo a Nostromo. O que, que é isso? Um laser? É um maçarico espacial. É. Vai furar o... Ah, botou... Ué. Mas, hein? Então, pra quem não sabe, vamos falar o que o Henry Mancini fez, né? É, Mancini é o dono da Pantera Cor-de-Rosa. Pantera Cor-de-Rosa. Maravilha, botou fogo na boca do bicho. Abriu o oxigênio. E saída pela direita. Obviamente, a nave explodirá. E eu vou entrar agora nesta navezinha muito piquetucha. É, o módulo de escape, né? Só cabe um. Isso. Eu acho ótimo que uma nave desse tamanho, 14 com 150 tripulantes, só vai salvar um. Só um. E é prático. E pra virar tem que... Né? E é prática, né? Foi a coisa mais difícil que já fiz. Nós compreendemos. Olha a cara do Valmor. Valmor, menino. Menino, jura? Pegou isso tudo, meu Deus. Ela matou todos os meus amigos e eu ainda não queria partir. Deixá-la foi a coisa mais difícil que eu já fiz. É, meu filho, eu já falei isso em outras situações. Sei muito bem o que você está querendo dizer. Largar a mulher pelada dentro gostosona aí é difícil, cara. Olha a cara desse outro aqui, ó. Não, o outro tá brincando de lá. De como é que é? Tá. Ele tá brincando de Professor Xavier, tá fazendo. É. Falando isso, cadê ele, hein? Pois é, será que é outro cara que tem o mesmo nome? Eu acho que ele é não, o. Não, ele tá aqui no Patrick, negócio. Patrick, eu já vi esse filme, ele tá aqui, ele é um Dr. Armstrong o nome. Rapaz, relaxa. Que vai ficar bom esse filme. Esse filme vai ficar bom, de um jeito. Relaxa, meu. Relaxa que o filme não é só nesse instituto, não. Eu já vi. Quando o Netflix veio pro Brasil, ele só trouxe esse filme velhaco, né? É, aí não, tinha muito filme. Aqui, não tá, não. Então saiu. Saiu. Mas você procurou no nome em inglês? Procurei. I've just reported an unusual structure leaving Halley's Comet. It's headed for us. What is it? É o quê? Radar ranging reports the object. É o quê, Vitor? Do seu inglês deles é péssimo. Tô entendendo nada. Olha a cara desse homem, velho. Nossa, mas é um ator muito feio, se você viu, moço. Tá vendo porque é sereia? É o Monja. O Monja mora lá. Olha, ele falou bem rápido. Olha, o Pequena Sereia. Na Pequena Sereia, o Monja faz o... Lá. Ele faz o sabidão. Ah, ele... Ariel! Vem cá, menina! Ele tira... Ok. Olha! Que ela tá pertinho dele. É. Né? Ih, bicho, eu vejo isso aí direto. Que isso, pesadelo? Só pode ser. Opa! Oh. Olha, pesadelo não, é de sonho. De Elvira. Por que ele... Oi, paixão, foi pro cemitério. Fecha os olhos. Olha. Eita. Quem é a dubladora, né? Vi. Marisa. É a Marisa. Marisa. Tira as tetas. Marisa ganhou uma grana nesse filme. Quem que é? Marisa ganhou uma grana, só uma fala. Porra. Mas Gabo por hora, né? O que é que tem cruzes? É, ele foi pro cemitério. Nossa senhora. O que que tá duro? Meu Deus. Nossa. Nossa, vai. Não, ombro não, velho. Ah, cara. Ombro não, velho. Ai. Ô, rapaz, mamadão, hein? Ai, mas como não? Vai, Matilda, sim. Cara, mas ela era muito digestiva, assim. Cara, juro por Deus. Ô, Bruno, não tá parecendo a Haunted House lá no... Lá na Universal? Não era desse nível? Era assim? Desse nível. Deus do céu. Ai. Ai. Ai, pegou. Ai, cachorro. Você viu a cara dele de cachorro? Ai. Ai, cachorro. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu? Ai, eu não consigo. Ai, meu Deus. Ai, que loucura. Tá fazendo pouparismo. Ai, meu Deus. Ah, que loucura. Ai. Olha lá. Ai, volta. Ah, gozou. Você está me drenando. Que é? Tá treinado? Você está me drenando. Nossa senhora, hein? Acho que ela falou, você está me drenando. Ai. Ele gozou. Ele gozou lá. O que foi? Poluição noturna. A garota, ela me visitou. Visitou você? Visitou você como? Em pensamento. Ela tem alguma espécie de contato mental comigo. Ela está me drenando. Fale do sonho, Carlson, fale. Não posso. Eu não posso. Se foi, desapareceu. Eu não me lembro. Carlson, alguma vez você foi hipnotizado? Como Chagas aí. Rapaz. Ele tem muito cara de filme do. Não, porque ele só tem essa cara. É? Ele tem. Ele... Puta, olha lá. Só foi hipnotizado. Ô, oh, rapidão, o Amor Chagas tá com a mão na rula do cara, velho. Olha lá. Tá assim, ó. Calma, calma, calma. Até seus olhos se cansarem, então os feche. Você se sente muito cansado. Não. Muito sonolento. Não, tô de boa. É como se ela falasse comigo em meus sonhos. Ela. A garota. Como ela é? Como é essa garota? O que sente por ela, Carlson? Você não se lembra? Não, não lembro. Mas por que você não lembra do rosto dela? Aí ele só olha pra cá. Não, velho. Na boa, os peitos da Matilda May são incríveis. É incrível, né, velho? Incríveis. Como se a minha. É uma força da natureza mesmo. Eu vou fazer de papel de parede aquela cena que ela tá vindo, assim. Tem os dois braços. Nossa senhora, velho. Matilda, tira o sutiã aí. Pra quê? É porque eu preciso ver que horas são. Pra eu ver aqui, ó, o reflexo no som. Nossa. Pode ver onde ela está. Ah, pra que você que não tá vendo o filme. Eu estou... Onde ela está agora, Carlson? Um lugar. Um lugar que não sei. Não, Matilda, não. Está caminhando. Que está com uma roupa de lixo. Oxe. Que um rosto diferente. Oxe. Essa é aquela que morreu na árvore? Um rosto diferente. Como é possível? Ela está usando um corpo diferente. O que ela está fazendo? Está procurando um homem. Que homem? Qualquer homem. A mãe. Um homem saudável. Ela pretende matá-lo? Nossa, que edição, não. Hein? Por que não? Ela está com receio de ser apanhada. Como ela pode ser apanhada? O corpo a rejeitaria. Então, o que ela espera fazer? Quer tirar um pouco... de energia dele. Então Matilda já era? Não vai aparecer mais não? Não, Matilda, meu irmão, vai apagar a peitola aí o filme inteiro, relaxa. Sim, a outra mente. Sim. O nome da garota? Ellen. Está dizendo que existem duas pessoas num só corpo, duas mentes? Ellen and the vampire. É, estou. Ela está observando um homem. O que o homem está fazendo? Está estacionado. Fazendo alguma coisa em seu carro. Isso aí também não é de se jogar fora, não. Número da placa. Por favor, será que dá para ver a placa do carro dele? Sim. Então, leia para nós. FMC. Dá um close, né? É. 129. Uhum. É. O R. É. Qual a marca do carro? Qual é o carro? Um Fiat 147? Deixa eu olhar se ninguém vai me flagrar aqui nesse deserto. Estou andando no carro. Por que ele tá com raiva? É tesão. Acima dos joelhos. Tá mostrando a buceta. Ela está mostrando a buceta. E ele agora está pecando. Está colocando a mão. Na perna. Na perna dele. Na perna não. Não é na perna não, bicho. Para de eufemismo. Ai. Gozou. Foi. Ai, de novo. Ai. Ai. Ai. Calma, calma, carinho. FMC 129 é, ou talvez é. Calma, carinho. quero saber quem é. A Bruna tá roxa lá. Não posso ficar no telefone público. Acho que você tá dizendo. Caralho, Bruno, caralho, Bruno, tá pálido, cara. Que inteligente. Ela está mudando de novo, um velho. Um outra apenas. Puta, só leva uma lógica. It would make sense that we're finding no new victims. Valmão é incrível, nem a gravata ele mudou. Original. Onde está o corpo? Valmão é incrível, olha lá. Escondido. Cara, o Valmão, ele tá com a cara que saiu. Velho, ele saiu do filme do Ed Wood, o Valmão, velho. Supondo que esteja certo sobre isso. Ô, amor, o que você faz aqui? Você é o chefe, beleza, sou o chefe. Sou o chefe o quê? Ele só chega depois que a merda aconteceu. O senhor pá, fica com essa cara de palhaço. O outro bêbado, ele a gente sabe. Fez a regressão lá do cara, ajudou. O outro tá com cara. Velho, que filme merda. O outro tá com cara de quem tá com diarreia. Estamos recebendo a transmissão do Havaí. Coloque na tela 1. Agora é a NASA. Agora vai. 240 mil quilômetros. Ih, tá vindo pra Terra? É o pênis gigante. O que será esta coisa? É o guarda-chuva. Vai abrir e vai começar a sugar a energia da Terra. É muito lindo isso, viu? É mesmo. É isso, rapaz. É? É, acho que é isso que vai acontecer. É porque, tipo assim, ela suga a energia, ela vai fazendo as merdeiras dela aí. E essa terra. Que terra, pintada, né? Pois é. Essa terra pintada. E aí, eu acho que vai levar. Que isso, uma massa medieval? O tecido da pele que eu lhe pedi? Sim, é claro, seguiria os procedimentos normais. Ô, Valmão, na boa. Que porra é o mundo tá acabando, tu tá fazendo compra no Mercado Livre, velho. Tá colecionando arma. É, isso aqui é o colecionador do Conan. Não, Valmão, não é do Conan, não. É sim. Valmão, não é do Conan. É porque o cara se mata. Ele mata ela com essa espada bizarra aí. Por quê? De onde ele tirou essa espada? Não sei, cara. Ele achou incrível. Ele foi no eBay e achou incrível. Colecionador, ele coleciona arma. E agora qual ele tá... o problema? E agora ele tá abrindo um coisa de metanfetamina? Que diabo é isso, cara? Ele tá fingindo que ele tá trabalhando pra valorizar. Valmão, o que você fala? Eu faço muitas coisas aqui. Não vem me cobrar, não. Vou ali no laboratório. Fazer o quê? Teresa! Foi lá. Ele tá lá, fazendo, brincando de laboratório. Ó, o pai magia não morreu, não. Ah, é, ó. Falada. Oi, pastor. Hein? Sim, um momento, sargento. Obrigado. Não, por... cara, é seu sargento aí. Falo com você num minuto. Deixa eu acabar de fingir aqui. Oi. É o pai magia? É o pai magia, pô. É, não. Ah, lá vem o metro de novo. É difícil encontrar aquele carro. Pertence a um homem chamado Ned Price, que mora em Nova York. Nós o temos preso. Cara, é incrível como esse filme começou bem. E como ele de repente... Vai esmerdalhando, né? Mas não esmerdalhando, não. Ele de repente, na hora que apareceu os peitos de Matilda, acabou. O filme foi assim. O diretor, eu acho que ele tava assim. Ele, não, galera, vamos fazer um filme massa. O Lobo só tem cagada. Vamos fazer um filme maneiro. Pô, bora. Ó, pessoal, todo mundo empenhado. Na hora que chegou Matilda com os peitos dela, o cara virou e falou assim. Foda-se! Porra, não. Vou embora, essa bosta. Ai. Assim, cara. Estabelecimento de Arkham City. As regras da sessão do DHSS são aplicáveis. Tem que ler tudo. Tem que ler tudo. Não podia traduzir assim, hospital. É. Pô, tô sendo pago pra ler as placas, porra. Sou plaqueiro, cara. Olha aí. Olha aí o Xavier. Eu era careca nessa época. Nasceu careca. Que noite fria. Sim, muito frio. E o Orlando Drummond? Ele tinha que ser, né? Sim, ah, muito bem. Descobrido. Eu quero fazer um adendo aqui, viu? Já que a gente não, já não é a no, já que não é a nossa seara, Orlando Drummond dublou... Todo mundo. Não. Pô, tô falando sério. O jogo novo que saiu, que tá dando o que falar aí, o The Witcher 3, ele tá fazendo dublagem do jogo, tá? Ele cara, dubla tá uns 500 dublagem, pessoas. É, uns 300 pessoas. Mas o homem com 93, que ele tá 95... Cara, a dublagem dele tá incrível. Parabéns, Orlando Drummond. Espero muito conhecê-lo a tempo hábil ainda. Pois não? Ia lá, mulher. Só saber que a senhora andou fazendo merda por aí. Eu? Este é o Coronel Coulson, da Força Aérea dos Estados Unidos. Podemos entrar e conversar? Não. Estivemos com o Dr. Armstrong. Peraí, como é que Matilda tomou o corpo dela? Ela, tipo, virou um catarro? É, disse que ela tem duas consciências. A da vampira e ela tem um quadro gigante do David Bowie. E uma borboleta gigante, colorida na parede. A senhora é gostosa, mas tremendamente... Mas um mau gosto pra caralho. 95 anos que ele tem. 95, foi o grande Drummond. Eu não sei do que está falando. Eu acho que sabe. Deixa eu ver a sua mão. Achei que ele ia pedir pra ver outra coisa. Olha a cara dela. Você está aí, não está? Hã? Eu não sei. Caroline, eu não sei. Não! Que isso? Rapaz, como é que você já casou, vai estar piando as mulheres assim? Já se foi, está em outro corpo agora. E como sabe disso? Eu posso ver. Na mente dela. Mas olha tudo isso. Ela está reagindo. Vou ter que forçá-la a me dizer. By the appearances, this woman is a masochist. Ele vai fazer um exorcismo na mulher? Ela saiu do corpo da mulher, mas ela ainda controla a mulher? É isso que está acontecendo? She wants me to hurt her. I can see the images in her mind. Posso ver a imagem na mente dela? Se não quer, pode sair. Claro que não. Sou um observador. Nem fudendo, amor. Nem fudendo. Nem fudendo. Pronto. Que isso, cara? Precisa dessa visão. E agora? Are you there? Tá aí. Ai, não, meu, tô voltando, peraí. Mary! Deixa! Agora! Agora! Agora! The power of Christ compels you! Bruno, cala a boca que tá atrapalhando. Ó o outro. Bota assim, ó. Ele virou olhinho. Virou olhinho, quem não viraria, né? Oi, moça ruiva dos pentelhos vermelhos. E aí? Oh, meu Deus, eu desfaleci. Não, e o cara chapau na cara dela. Ele não está mais aqui, então por que você bateu nela? Por que não? Os anos 80 era um ano muito cafajeste, tá, gente? Velho, essa cena não faz o menor sentido. Mas, cara, por que você bateu na mulher, na vítima? Porque sei. E por que você beijou ela à força? Well, e aí? Got a physical description. É, acho que me enganei. Mais, cara. Acho que me enganei. É, você beijou ela, você abusou dela sexualmente. Arrancou a roupa dela. Arrancou, bateu nela. Não, nela não. Soube 10 da hora que eu entrei naquele apartamento. Olha o Patrick. Gordo, e cabelos grisalhos e marca de nascença no rosto. Jeffrey Sykes, assassino da criança. Que isso? Onde conseguiu sua descrição? Ele tá me ouvindo? Onde ele está agora? Ele está na solitária. Tem se comportado mal. Afinal, do que se trata? O que procuramos mudou. Você acha que... Caraca, você sabe qual é o segredo do Patrick? Eu posso usar o seu telefone? Me permite? Chá verde. Temos que ver o site. Ah, é? Ele não bebe, não fuma. Obviamente não usa drogas e toma chá verde todo dia. Muito bem, eu vou providenciar. Por isso que ele tem a voz do Scooby-Doo, é isso? O outro ficou olhando o porra. Você viu, né? Você ficou lá, né? Batendo poeta. Eu te conheço. Eu conheço você. Ô, baixinho. É o Coringa, não. Como é? É o Pinguim. Pode entrar, Metri. Tome ali. Simpatizo com sua posição, naturalmente. Entretanto, posso lhe dizer que é um assunto de segurança nacional. Cara, é na boa. Esse filme tem uma hora e meia que a gente tá assistindo esse filme. Até agora, pior que não, cara. Pior que prestar atenção em uma linha de diálogo. Uma hora e dez. Tem uma hora e dez só. Cara, parece uma hora e meia. Eu não consegui prestar atenção em uma linha de diálogo. Uma linha de diálogo. Esta é uma decisão que acho deve ser tomada pelo Coronel Kane. É claro que pode vir também. Já podemos começar? O que vão fazer a ele? Gostaria de hipnotizá-lo. Pô, mas agora tu tá manjando de tudo, né? É. Ih, o Christopher Lee. Pentotal e morfina. Que peruca, hein? Eu recomendei pra pré-hipnose. Para acalmar o paciente. É, você nota que eles estão numa instituição mental recomendadíssima. O cara mesmo, o Dr. Frankenstein, ele não faz experimentos que a lei não permite. É óbvio que ele não abusa dos pacientes dele, sabe? Tem grade no negócio lá atrás do cara, velho. Ele não abusa nem um pouco. Ó, psiquiatra que obviamente não abusa de seus pacientes. Caralho, velho, isso parece um pesadelo do Fred Krueger. Eu fiquei maluco. Depois que o senhor veio pra cá, é, por aí mesmo. Eu era normal. Que isso? A injeção pode ser perigosa? Não acho, ele vai suportar bem. Há sempre um risco, senhor. Olha lá a cara de tesão do outro. Quer me dar isso? Oxi. Né, manja tudo. Medalha. Que isso? O que está fazendo? Fique onde está. Ele está doente, Lenço. Ajude-nos. Não posso explicar agora. Olha que atuação, hein? O Hitchcock. Alguém entendeu alguma coisa? Se entendeu, me explica, por cara, favor. Um dos boy magia, eu acho que tá no corpo do Patrick. Ou é a própria Matilda que tá no corpo do Patrick. Ih, vai ser a força. Faz lá. Aí, faz aí mesmo. Rasga a calça, faz ele aí. Cara, você está comendo o cu do presidente. Não é o presidente, é a Matilda. Quero interrogá-lo antes que desmaie. Onde podemos levá-lo? Antes pela que rama, desmaie? Acho que é um pouco tarde. Convenientemente, eles vão levar de cadeira de roda para um lugar onde tinha uma rampa. Olha aí. Não podia ser naquela outra sala ali de baixo, eu não, né? Eu queria muito trabalhar nesse instituto. Você vê que as pessoas ficam boazinhas aí nesse pesadelo do Fred Krueger, né, velho? Tudo parede podre. Você pode nos deixar a sós? Ah, não, tudo bem. Sou só o médico responsável, mas eu... Eu sou só o diretor do hospital. Mas que diabo? Como soube que era ele? No pavilhão das enfermeiras, ele tocou no meu ombro. E eu vi em sua mente. O quê? Nudes. Eu vi em sua mente o quê? Nudes. Nudes. Vamos colocá-lo na mesa. Se eu não me engano, ele vai fazer o Patrick. Se me fala a memória. É. Se me fala a memória, ele vai fazer o Patrick. Como? Sabe que ela continua dentro do Armstrong? Cara, esse prefeito é muito ator, velho. Você é muito chatinho. Você não tem por que tá aí, cara. Vai pra casa. Eu posso sentir isso. É Matilda que tá ali, viu? É Matilda. Não. Ó, Patrick. Tem certeza? Não. Patrick é viado, é? Ele é viado. Não, ele é casado. Pô, mas ele é a foto. Que é aquela foto que ele tirou com o Gandalf? Mas o Gandalf... De shortinho do miote. É. Eles lá eles na Paulista. Eles se curtem, são amigos, velho. Fazer o quê? Pô, mas... Cara, eu adoraria ser amigo do Gandalf, velho. Então. Eu não ia virar viado por causa disso. Não, não é virar viado. Não é virar viado. Sacanagem mesmo, só pra ficar na onda. Você, só pra, tipo, vamos deixar o mundo... Se provocar. É, claro. Só pra sacanear com o povo. Merda. Ah, tá. Saiu todo. Por que eles saíram? Só pra mandar o cara embora? Olha, você não sabe com o que estamos lidando. Ah, é, você sabe, né? Não podemos deixá-lo morrer. Senão ela escapa. Como? Ela virou o quê? Um catarro? Ela virou uma sonda anal? É o quê, cara? Oh, meu Deus. Cara, não faz o menor sentido esse filme, velho. Que merda, velho. Cara, o filme não faz o menor sentido. Nada faz sentido. Pode me ouvir? Preciso improvisá-lo. Matilda! Acorda, Matilda! Don't let me. Don't do that. É o quê? Tá em inglês. Vai ver a versão que a Globo passou, que mais sentido. Armstrong! Armstrong! Pode ver o que é que o está mantendo prisioneiro! Sim. Ela. Diga a ela que tem que falar comigo! Diga a ela! O quê? É ela. Tá na hora do lanche. Ah, tropeça. Ah, toma teu cu, porra! O cafezinho. É. Ah, tá na hora do. Cara, desmaiei aqui. Na hora do lanche. Aparecendo. Não há necessidade disso. Meu Deus. Peraí, que agora ela está falando. Matilda está falando, não há necessidade disso. Ai. Adoro quando você me agride. Fico excitada. Você está aí. Fala, Matilda. Fala, Matt. Pode penetrar na mente dele. na tela. Posso penetrá-lo. Mas acho que ele não vai gostar. Cala a boca, porra! Tô falando com ela aqui, caralho! Tá gostoso? Cala a boca. Olha aqui, sua ordinária. Que isso? Sou ordinária. Caralho. Semana, se precisar. Agora fale comigo. Carlson, esteja comigo. Ai, meu Deus. Mudou a dubladora. Mudou a dubladora. Eu amo você. Eu, hein? Bota meu pinguim. Eu, hein? O que eram as criaturas aladas? Nossos corpos não importam. Quando vocês e os homens se aproximavam da sua nave, nós os mudamos para vocês. Penetramos nos seus pensamentos e encontramos nossos novos corpos. Ah, agora melhorou. Eu tomei a minha forma pelo seu pensamento. Aprendi sua língua e me tornei a mulher que encontrei lá. Nos seus pensamentos mais profundos, suas mais profundas necessidades. Meu Eu irmão. Sou a mulher do seu pensamento, Carlson. Se isso é comigo, eu tava tão fudido, velho. Se sou eu naquela nave, eu ia ter que dar tanta explicação pra Marcos. Como assim ela não parece comigo? Me liberte! Me liberte! Me liberte! Não. Eita, que olhada! Toque-me. Me deixa livre. Me liberte. Me deixa livre. Me deixa em paz. Vai beijar. Não. Vai beijar. Não, não, não. Vai beijar. Não, vai beijar. Vem, vai beijar. Vai beijar. Me deixa em paz. Vai. Ai. Ela tá com olho vermelho? Tá. Vai beijar. Não. A Globo cortou! A Globo cortou! Ah, não! Ele fez o Patrick Stewart! Que nojo, cara! Que coisa feia! Não, hoje em dia é tranquilo. Quem é gay, caralho? Eu não sou! Foda-se, sou obrigado a ser viado agora! E esses móveis pendurados ali? Com um fio de nylon? Olha lá, cara, que coisa incrível! Ele tá let it go. Tá na hora, tá? Tá na hora do jantar! A cara dele! Não! Ele pareceu agora o Leslie Nielsen lá pertinho. É, contamos com vocês. Boa noite. E aí? Já está se espalhando. Como? Você não conseguiu parar? É muito tarde. É impossível, tivemos apenas... Cara, a alien mais gostosa da galáxia está afim de você, velho. Por que você tá puto? Ele também não tem pulso. Ih, olha lá, morreu o baixinho. Botou o meu pinguim. Acabei de beijar esse velho. Acho que seu pescoço está quebrado. Ah, muito obrigado. Lanson, prepare... Acho que a sua pescoça está quebrada. Dr. Armstrong, prepare todo o seu estoque de doses para a viagem. Sim, senhor. Tá na hora do lanche. Você disse que a coisa hoje, tá na hora do lanche. Por que ele disse isso? Não sei. Será que a garota está nos afastando de Londres de propósito? É possível que não tenhamos encontrado todas as vítimas. E se não encontramos todas elas? Se existem outras além da garota do parque? A coisa vai se espalhar. Numa reação. É o quê? Inteira, geometricamente até que então. O planeta inteiro. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, o planeta vai todo se afoder. Viu? Os biscoitos Scooby. Que bonitinho, estão os dois no beliche. E agora, hein, babaca? Olhou com a cara? Hein, babaca? Vamos usar o rádio para nos comunicarmos com o CPE em Londres. Um momento, senhor, uma mensagem está chegando. É o CPE para o senhor e Carlsen. Podem falar. Ei! Pode me ouvir? Falada! Pode falar, estou ouvindo! Os dois homens não morreram! Eles passaram para os corpos dos dois soldados que atiraram neles e transformaram os corpos dos soldados em sua própria vontade. Esta é a diferença deles para suas vítimas. As vítimas não podem abandonar os próprios corpos. Apenas os três originais podem fazer isso. Mas matei um deles. Como? Um dos vampiros macho. Um daqueles vampiros transformados. A espada do Conan. Você o matou, falado. Como? Pelo método antigo, Carson. Aí, ó. Uma peça de chumbo metálico penetrando não no coração, mas pelo centro de energia, 2 polegadas abaixo do coração. Não aço, mas chumbo metálico, entendeu? Que conveniente. Como é que o Valmor sabia disso? Estou matando ele que pelo método antigo. De quê? Como é? De quem? De se matar vampiros. É, do espaço. Como é que ele sabe isso? Estou matando ele pelo método antigo. Ah, velho. Ah, o Golo. Ah, pro inferno, cara. Está me ouvindo, Carlson? Ele que falou pra cima pra ver se o cara escuta. É. Oh, você tá me ouvindo? Tá aí! Eles visitaram a terra antes. Carlson! E o outro macho falado, responda. Está livre. Fora de controle. Estão com a garota. Está bem. Estaremos com você o mais rápido que pudermos. Aguente. Estaremos. Isto chegou enquanto estavam conversando, senhor. Você tá com o Barry? É um criptograma cifrado. É para o senhor Percy, do primeiro-ministro. Devemos seguir direto para a cidadela em Whitehall. Kane! Eita, que boneco, hein? Que é isso? Adorei esse efeito. Tá fazendo o quê? Porra, Matilda, tu é gostosa, não precisa desse show-off bizarro aí. Eu acho que é ela que vai se manifestar aí agora. Ai, meu Deus, que nojo. Eu acho ótimo que o piloto tá nem aí, litro. Né, velho? O piloto tá sim. Tá recebendo mensagens. É. Enquanto vocês estavam aí com o agora Ali, o piloto agora olhou pra trás, velho. Ela vai virar ela, ó. O piloto vai pular, velho. Nossa, é um helicóptero de mim. Eu acho. Você viu que? Eu acho. Era uma miniatura? Você viu? Nós a perdemos. Sério? O que, que é isso? Ué. Seu corpo está em Londres. Onde em Londres? Sei lá. Acho que ela quebrou o elo mental. Carlson, você tem que me contar o que aconteceu, o que realmente aconteceu no Churchill. Eu comi ela, cara, tá bom? Era isso que você queria ouvir? Eu comi ela, depois ela me comeu, foi uma suruba do caralho. Os caras me comeram, eu comi os caras comeram ela, nós três comemos ela, foi uma putaria do caralho. Era isso, era isso. Seu idiota. Bukaki, conhece Bukaki? É, ó como eu fico com ela, ó. Yeah, Two Girls and Cup, sabe? Eles me esporraram tudo, toda a cara inteira, por isso que eu tô puto. Porra, chato do caralho, é isso que você queria saber? Foi isso que aconteceu. Pronto, agora me deixa em paz, inferno. Para esse helicóptero, para esse helicóptero que eu vou descer essa porra. Para aqui. O nome é essa, Estação Sabedoria das Coisas, das Asas. Disse, né? Podia ter botado uma cama pro cara esticar os pés ali. Spiritual. Oh. E aí? Cortaram mesmo isso aí? Cortaram. Eu te pergunto. Precisava passar? Não precisava. Não precisava. É a explicação do que ele fez. Eita, garoto! Olha a mão. Ó a mão, como é que tá. Ó a mão, como é que tá. Ó a mão. Você que não tá vendo. Tá uma coisa de louco. Meu pai, olha como são grandes. Cara, ela está te controlando, Calaveira. Não, não tá não. Você está aí batendo pra ela. Quem não? Eu não sei, cara. É sacanagem. Imagina se tá esse vidro todo cheio de pinguinho assim, sabe? Olha, ele pegou no rosto dela como ele é juvenil. Ah, foi ele que libertou, ué. Ele ficou de pau duro e resolveu. Ah, meu filho, quando vem a gala... Ele acordou. Você é melhor que ninguém, sabe? Lá quando vem. A gente tá com tesouro, ele faz merda. Lá vem. Você não fala nada que aqui não pode cortar. Ela tá maquiada ou ela é branquela? Tem só três of them left. She killed all of my men. One by one. Oh, meu Deus, ela é uma sucuba. But I survived. Câmera horrorosa, né? She chose me. Why? Why? Carlson, ela não é humana, não é uma mulher. Ela destruirá você. Caralho, esse corte bizarro. Você viu? Parece que foi inserido, tipo assim... Olha, cenas no DVD, é na versão de DVD. Da BBC. É óbvio que esta noite Londres está à beira da pior devastação desde a Blitz. De onde esse filho da puta do motorista ali fica escutando rádio? Eu tô aqui no Spotify. Aí tá rolando aqui. Ah, agora aqui deu merda aqui, Londres, viu? Ô, doutor, eu coincidentemente estava aqui passando pela 105. Caralho, tá estourando a Segunda Guerra. Aí, agora o filme vai ficar bom, meu. Olha que beleza. Virou, ó, de zumbis, virou agora... Não, desculpa. De filme espacial, agora se tornou, ó, o ataque dos zumbis. Olha lá. Olha só. Caralho. Caraca. Pessoas viraram zumbis, cara. Que salada, hein? A freira! A freira! Guarda pra mim. Se chegar o Godzilla, eu vou urrar, velho. Que Godzilla? Você é louco? Ué, cara, cê... é uma salada tão grande. Dá, né? É só o que falta. Trilha sonora super a ver com o momento. É, eu já sei. Fala assim, vamos falar com o Irmão Cine, que é um filme assim, faz a trilha, a gente faz um filme em cima da trilha. Disse Johann Globus, né? Menahem Globus. Tudo pronto pra retirada do gabinete? Tudo pronto, senhor. Sala de guerra. Sala de guerra. Não rolou uma narração? Não deu tempo. Incrivelmente fomos transportados para 1945, né, velho? Tá precisando dar uma redecorada nessa sala, estamos, hein? Aqui num bunker. Sala de guerra, porque ninguém entra lá, é isso? Desde a Segunda Guerra Mundial. Nosso assunto tem muita urgência. Eu tenho certeza de que o primeiro-ministro compreende. Senhores, senhor ministro, eu sou o Coronel Kane, Serviços Aéreos Especiais, e sei que ouviu falar do Coronel Carlson, sobrevivente. Ah, sim, vou ouvir porra nenhuma, sai da frente. É que se foda, já viu lá fora? Tá dando merda pra caralho, olha como é que eu tô. I'm afraid. Eu acho que ele foi atacado, viu? Ele tá possuído, eu acho. No espaço que está na órbita da Terra neste momento. Sim, senhores, se me desculparem, por um momento... Senhorita Haversham, por favor, venha cá. Eu não entendi. Senhorita Haversham, aqui. Juto. Volto já. Juto. Só um pouquinho, eu vou comer ela e já vou. O cara não entendeu nada. Você viu? Acho que vai rolar, viu? É, o outro entendeu, olha lá. O cara tá dominado já. Ele foi sugá-la. É, o voyeur falou, vamos lá ver. Senhor Davison, por favor. Olha lá, vai sugar ela. Aí, ó. Falei? É isso aí, ele é. Vamos embora. Saída pela esquerda. Ó, o alto comando tá todo virando. Ele não foi ajudar a mulher. Ih, é. Deram no pé, olha lá. Bora. O outro vai cair lá atrás. Já fuderam com o piloto pegaram também. Pegaram até o piloto aí também. Vaza, pila. Bora, Taco Berry. Zumbis. Vai! Brains! Brains! Que nojo. Ah, puta merda. Vamos deixar ele subir só pra gente chutar ele, que vai ser mó massa. Se temos alguma arma a bordo do helicóptero? Não, senhor. Tem uma pistola de sinalização. Onde está? Perto do assento. Está pronto para disparar. Ó, Nossa, deu uma desafinada, você viu? Cidade está sob lei marcial. Vamos colocar sob o comando da OTAN. OTAN? Sim, senhor. OTAN? Está sob lei marcial, vamos OTAN, ficar sob o comando da OTAN. OTAN? OTAN, o que é isso? Caralho, foi muito top gang agora, né? Estamos sob o comando da OTAN. Aqui é raio-x 318, eu peço permissão. Isso é sério, Shirley? Isso é sério, não me chame de Shirley. Então, hospital, o que é hospital? O que é isso? É um prédio grande de pacientes. Don't call me Shirley. This is serious, don't call me Shirley. Os do helicóptero estão sob quarentena. Por aqui, por favor, senhor. Não sabe quem são eles? Pare aí. Eu quero falar com seu oficial comandante. Sou o Coronel Kane, Serviços Aéreos Especiais. E este especiais? Homem é Coulson, ele falou em espaciais, é especiais, ele deu tudo. É Spice, aí. Esteja em alerta. O Robert De Niro? O Dr. Hans Falada, do CPE, está aqui. Dr. Hans Falada? Quem somos e o que está se passando. Isso mesmo? Não, isso mesmo? Dr. Hans Falada? Caralho, parece a dona. Parece aquela do pica-pau, lembra? Chamando o Dr. Hans de Cruzes. Chamando o Dr. Hans de Cruzes. Uma praga de algum tipo está devastando Londres. O período de incubação parece. Apurada não, mas vocês são uns militarzinhos muito filha da puta, viu? Tá tudo se acabando aqui, vocês se guarneceram aí. Deixa essa merda acabar mesmo. Nunca gostei dessa ilha. Quero mais aqui, se foda. Olha lá! E tem que separar, pô. É o cagaço, é o cagaço. Fala daí que eu tô ouvindo. Ô, Jornal, sacaneia, a gente precisa chegar aí, não. Fala daí que eu tô vendo tudo. As áreas vizinhas já estiverem ameaçadas. Aí, magicamente... Magicamente, ok. Não, tudo bem, confio em vocês. É. Tudo bem, Trautmann. Vamos. E aquele papagaio de pirata ali atrás, ó? É, morreu. Tá lá. Ele vai chegar a uma decisão... Em pouco menos de 3 horas. Qual é o plano? Que até nem tô prestando atenção, cara. Eu não tô conseguindo parar pra ouvir um diálogo. Eu vou ter que ver depois esse programa pra entender o filme. Eu não tô entendendo o filme, cara. Eu tenho que entender, cara. O filme é sem pé nem cabeça, cara. Pronto, ó. Agora vai estudar. Da lua, né? Da lua, né? Porque... Vai, da terra. Mas ali é da lua. Você não viu as paradas saindo da terra? Olha lá, ó. Vai mostrar aí agora. Menino. General da Companhia G. Aquelas pequenas luzes azuis subindo em direção às nuvens. São almas humanas. Sério, sabe velho. Disso? Eu sinto. Ah, vai se fuder, velho. Ô, mas tu tá um pé no saco porque tu botou de espaço, hein, velho. Não é? Tu tá num... Tu tá um... Tá se achando pra caralho, né, velho? Tu tá mentindo pra caralho. Tamanho de nato. Tamanho de nato. É, eu sinto. Tá o chupador do negócio lá. Pegou o Patrick... Ah, tá. Aí tá vendo a lua, ele tá puxando de cá. Olha que zorra. Cara, as pessoas ficavam... Quando eles roubavam a energia das pessoas, as pessoas ficavam sequinhas, não ficaram? Por que as pessoas começaram a ficar podres? Igual um e virar zumbi. É, é porque começaram a ficar zumbi. Não sei. Beijando. Zumbis beijoqueiros. Não sei. Está lá. Recebo vibrações vindas do corpo dela. Ela tá é lá no cemitério, olha lá. Eu também recebo vibrações vindas do corpo de várias mulheres, meu cara. Eu sei como é isso. Inclusive, ela tá com vestido, ó. Por quê? Acho que ela ficou de saco cheio de ficar pelada. Pô, tá chato já, né? Ela está me puxando. Eu tô até a voz da Marisa Leal. Ela tá me puxando também, cara. E aí, como é que a gente vai? Por quê? Aliás, eu tô puxando pra... Ela quer de volta a energia que me deu. Ah, ele tá triste. Ele vai chorar, cara. O Lorim. Quando eles tomam uma nova forma de vida, eles têm que aprender sobre essa nova forma de vida. Ela combinou comigo. Olha a cara do outro. Meu Deus. Vou te fazer agora. Eu quero agora. Muito isso. Eu quero muito isso. A cara do outro. Conta mais! Conta mais! Existe algum sinal de atividade do seu setor, câmbio? Pra conta mais! Ai, vai lá, lá, lá! Cara, você precisa ouvir a voz história dele, velho! Você não é muito assim, cara! Você precisa ver a voz dele, cara! Ô, Tommy, toma pra ele como é que é! Toma pra ele como é que é! Cara, como é que alguém paga pra fazer isso, velho? Como é que alguém paga? Ele queria saber onde era o centro de pesquisas espaciais. Roger explicou. Depois eu percebi que estava no chão, senhor. Tudo bem. De cara, sim. Você já sentiu isso? Não. Mas eu quero. Dê pra ele. E a sua pistola? Oh, pistola não, cara. Ele, dá seu carro, aí outro. Agora não, meu carro, pode agora. Dá o carro! A pistola. A pistola não. Dá a pistola! Belina, dá a sua! Claro, eu minha... coronel, dá a sua! Era a Belina. Olha lá, é a Belina. Não, não é a Belina. Olha lá, ó. É a Belina Ford tudo, porra. Caralho, é uma Belina. Mentira, que o mundo foi salvo por uma Belina. O mundo foi salvo por uma Belina. O mundo foi salvo por uma Belina. Olha lá, que maravilha de proteção também, né? Tava soltinho o negócio. Tava botando madeirice, velho. Ai, meu Deus. Caralho, o mundo foi salvo por uma Belina, cara. O Chico... Vamos subir. Deu câimbra, deu câimbra. Aguenta. Ai, caralho. A carinha de nojo dele. Muito com nojinho. É doido, velho. Peraí, mas não era uma Belina? Ou... Não era a Belina? Não, não é possível. Tá. É o outro cara. Ufa. Ele tá calmo, né? Tá tranquilo. Ele. É, ele tá. Ele vai não. Se entregar. Ele é marido da dona. Ele tá olha lá, zumbi. Caralho, essa maquiagem. Vamos fazer uma cena de um zumbi se arrastando. Por quê? Porque sim. Tá na moda. Como fazer um filme de zumbi sem citar zumbis? Assim. Ué, peraí. Ué, hã? Pode ter espiral no olho dela? Você viu? É mesmo. Tá dando mole aí, rapaz, na favela. É. Peraí, deixa eu encostar aqui no meio do zumbi. É. Pra eu poder ter um devaneio. Ó, o zumbi cascou fora, viu? Zumbi. E eu, hein? A mãozinha. Botou lá atrás. Claro, pra guardar. Souvenir. Olha a cara dele. Oh, meu Deus. Muita dor. The humanity. Oh, quantas pessoas. Poxa. Assustou. Parou de novo. O que foi? É lá onde ela tá? É, ela tá na igreja. As pessoas estão devorando os corpos umas das outras, vocês veem? Uma barra. Que pé? Morreu? Morreu, né? Morreu. Virou sanguinho. Carlson. Cara, a Marisa deve ter dublado isso aí tipo em 10 minutos. Carlson. Ela falou Carlson uma vez só. É, ela falou Carlson. E depois repita. Marisa, falei Carlson. Carlson. Não, com voz de tesão. Calço. Pronto. Ó, tem um ziguezinho ali, vê? Pois é, por que que parece na rua... Parece quando foi mordida por um escorpião, lembra? Pois é, aí o que eu pergunto é o seguinte, por que que na rua... Ah. Por que que na rua os zumbis estavam todos... Oh, meu Deus, não sei o quê. E aí, na escadaria da igreja, eles estão... Por quê, né? Cansei. Tá ali... Poder de Deus? The power... Como é que é? The power of Christ, compels? É, acho que sim. Ih, voltou na casa do Valmô. Vou pegar a espada do Valmô. Ah, Valmô, presta ele... tua espada, Valmô. Eu não acredito que ele foi buscar a espada, velho. Aí o Valmô, não rola, cara. Por que não rola? Pô, aí tem de colecionador, velho. Isso foi caro pra caralho. Bicho, comprou no eBay a porra da espada. Pô. Comprou lá de Toledo, na Espanha. É. Aí tá tranquilaço, era só ficar por aí. Tá todo mundo aí que... Valmô. Não tem ninguém aí, cara. É só ficar aí, velho. Acho que o Valmô morreu. O Valmô virou um vampiro também. Ah, deve ter virado, né? E aí, Valmô? Você tá aí? Valmô. Valmô. Falada? Quem? Ah, salada. Salada. É o Valmô. O sentimento é recíproco. Recíproco. Ele está realmente morto dessa vez? Não, ele falou, o sentimento é recíproco. Recíproco. Falada. Hans falada. Onde está Bukowski? Morto. Aí ficou traduzido como Hans dizendo. Como? Dizendo. Caralho, cara, velho, os caras que fizeram o Top Secret, não, o Apertem os Cintos, eles são muito foda, porque eles sacaneiam esses nomes. Over, Capitão Over, Capitão, como é que é o nome do outro? Capitão lá, o Capitão Over, Capitão Câmbio. Porra. Tá, mas peraí, olha só. Cuidado ali. Essa hora é a hora de ficar conversando, batendo papo. Ah, por que não? Só tem essa hora? Acho que o Valmor tá meio... Que existe vida depois da morte. Como sabe? Existe uma certa transferência mental, telepatia, que ocorre entre os vampiros e as suas vítimas. Caralho, esse é um filme espírita? Corson está atrás da garota. Sim. Como sabe disso? Ah, parece... O Denon Benno, ele misturou o Alien com o Volta dos Mortos-Vivos, né? Onde ela está? E aí, ele escreveu os dois, né? Escreveu os dois, porra. Aí fez a mistura e fez isso daí. Caralho. Matou Miotti. Corson sabe. Miotti mito. Onde falada? Peraí, gente. Eles estão falando uma coisa importante aqui do tópico. Aham. Importantíssimo. Eles estão falando uma coisa importante aqui. Cara, o filme virou espírita. Existe vida após a morte, sabia? Nosso lar. De reis e rainhas. Fique onde está. Fique onde está. Rapaz, você atirou em mim, velho. Ih. Ih, tá mais a cara do Valmor agora. Caralho. Ah, agora vejo o Jack Palance. Eu tô morrendo, ó, que legal. Ah, morri. Esse foi o único que... Caralho, pegou aqui, fogo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O filme começa os caras achando 3 corpos de aliens dentro de uma nave espacial. Aí eles descobrem... A ideia que até era boa, né? Aí, não, peraí, não, é ridículo, meu. Não, a ideia foi boa. Não, é ridículo. Aí eles descobrem que os aliens, na verdade... Você viu? São meio que... Aí descobre que os aliens se alimentam da energia humana. Aí o Valmor, agora no momento final dele, falou que existe vida após a morte, velho. A parada é muito assim, sacou? Muito tipo, caralho, cara, que transcende. Muito moda caralho, é isso sim. Quem destruiu essa porra aqui? O que esses zumbis estão fazendo aí? Você viu outro zumbi que levantou assim? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá ali. Eu não entendi, foi nada. Não, ainda tô muito chateado com a história do... Vamos... Precisamos... Eu matei ele, a moda antiga. Eu tô muito chateado com essa história ainda, cara. Tá lá, vamos ver? Ele virou Drácula de Bram Stoker agora. Eu sabia que você viria. Ah, mas você tá vestido... Tá muito tesuda, cara. Que chato. Que chato a perna da punheta tremendo. Ai, Matilda. Mete, Matilda. Matilda. Matilda, Matilda. E aí? Vai dar um sapeco e aé mesmo? Ele vai comer ela. Na igreja? Ele vai se matar com ela. Ele vai matar ela? Vai se matar com ela. Olha, furando a blusa. Eu estou aqui. Agora esta loucura pode acabar. Venha. Venha. Esteja comigo. Preciso de você. Ah, mas é agora. Peraí. Eu sempre pretendi. Tô indo. Nos achasse e nos trouxesse para a terra. Velho, tá furando a roupa, velho. Ai, caralho. A trama do destino leva seu sangue e sua alma de volta ao Gênesis, da minha forma de vida. Venha. Eu vou. Esteja comigo. Ah, esse papo broxante, velho. Venha comigo, Carlsen. O sangue leva. Calzinho? Não, o sangue está saindo. Está fluindo o sangue. Vai subir. Vai acender. Xanadu. Que isso? Zumbi dirige? Zumbi? O zumbi tá dirigindo? É isso mesmo? É isso aí, no apocalipse zumbi tem que correr. Por isso que nós dois estaríamos fodidos. É. Tá furando. Pega a bicicleta. Hein? Tá furando a blusa. Cara, virou um filme de zumbi, que coisa feia. Não, virou o thriller. Pô, virou. Cara, virou Madrugada dos Mortos, velho. Ei! Oi. Eu acho que podia a Universal fazer uma casa do terror do Life Force, hein? Pô, ia ser incrível, velho. Ia ser irado, velho. Ia ser véio. Incrível, principalmente porque ele é bem amor. Tem um pelador lá. Exatamente. É. Eu queria ver a cara da Matilda Ben. Ué! Ou o Frankenstein. Eu queria ver quem é a dublê da Matilda Ben. Inclusive, é uma coisa que a gente não contou em nenhum dos programas quando nós fomos lá, viu? Eu lembrei agora, acabei de lembrar. Quando nós fomos na casa... Ei, meu, acho que nós fomos na casa do terror do... É aquele lá do... Como é que é? Do Dawn of... Como é que é? É... From Dusk Till Dawn. É, From Dusk Till Dawn. Que é lá, como é que é o nome? Drink no Inferno. Drink no Inferno. Eu e o Bruno ficamos parados vendo a gostosa. A gostosa ficou puta. Ela ficou putaça. Ah, é? Ela ficou putaça porque ficou eu e o Bruno babando. Ela ficava assim, rebolando. Aí ela olhou pra cara do Bruno assim. Eu pra minha cara e pra cara do Bruno. É mesmo? Foi. Você lembra disso, hein, Bruno? Deu esnobada. Deu esnobada. Aí depois veio o cara com a motosserra atrás. Aí a gente acordou. Olha o bonde. E aí? Olha o bonde. O bonde tá levando, ó. Não, mas fez uma curva meio torta ali, hein? Caceta. Dublês. Dublê é nada, cara. É o Gugu. Terminar o filme, viu? Não, ele tá sabendo. O outro lá vai dar um sapeco e aí lá na menina e esse... Calma, o... relaxa que você vai ver na hora que tem que encontrar os dois. O Didi Mocó aí vai salvar a história. É, quando ele encontrar os dois, vai estar o melhor. Vai estar no sapeco? Porra! É mesmo? É o quê? É o quê, doido? É o quê, doido? Vai. Não aconteceu nada ali pra ele fazer aquele... Como não, vai estar uma bola de energia. Não, tem agora. Que isso? É o médico? É o... Um dos... É o Christopher Reeve lá do começo. É o Boy Magia. Isso. O que ele tá fazendo assim? É. Ficou. Nossa! Bora! Ficou com tesão, você viu? Quê? Ficou com tesão lá. Ficou. Bora! Roubar energia. Bora! Bora! Continuou a voz, agora é a voz dele. Caraca! O cara tá comendo isso aí lá dentro. Espada. Explodiu a espada também? Não, caiu ali. Podia ter. Caraca, a Globo cortou toda essa parte, cortou, cara. Cortou mesmo, olha lá. Era demais até pra Globo. Era até demais até pro Super Cine isso aí. Pra Globo os caras tinham morrido. É verdade, né? Que é? Pra Globo os caras morreram. Naquela hora. Ah, velho, quem vê esse filme vê pelo feito de Matilda, cara. Tá nem aí. Mas e os caras? Foda-se. E aí? Dá merda agora. Efeito especial vindo no Mestre do Universo, hein? Ah, tá de roupa, Calaveira. Tá não. Eita, é mesmo, ó. O que são esses sentimentos? Por que me sinto tão próximo de você? Tesão, cara. Preciso de você. Porque você é um de nós. Você sempre foi. Esteja comigo. Hã? Ele é um alienígena? Segundo ela, sim. Isso é papinho. É porque ela não quis falar mete, cala a boca. É. quis dar conteúdo. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, tô quase lá, cara. Vai, caralho! Jerônimo? Que isso? Ô, oh, empata foda! Por que caralhos eles foram parar num buraco? Zoltan? Você sabe que... Não, lembra que ela tava no pedestal e eles agora estão no buraco? Você sabe o que, que foi isso, né? Foi só a Brita. E foi fazendo esse buraco. Não, ela tava no subsolo. Ah, véio, desceu, saca aí, velho. Não tô aguentando mais, não, cara. Ela é gostosa, mas tá foda. Me dá a espada, vai. Ah. Que isso, gay? Ah... Cachorro gostoso, hein? Ah lá. Inveja dele. E tá o outro ali em cima. Cara, essa espada é tudo, hein? Nossa, por favor, alguém guarda essa espada. Olha, subiram. Se explodir a nave mãe. E eu acho que vai explodir. Não, eles foram se amar. Não, pra sempre. Engatou igual cachorro. Foi pra lua. E aí, só sobrou esse cara na Terra? Eu queria também. Ou então assim, eu não comi ninguém. Achei que ia explodir essa porra. Ah, vai bater na lua. Foi embora. Bom, ele matou os dois com a espada mágica do Ben-Hur. E com ela não deu? Não deu? Pois é. Acabou. O sério? Quê? Acabou assim? O quê? Eles estão voltando pro Cometa Harley. Não. Isso era pra ter uma continuação, né? Pelo não. Falada Frank Finlay. Não. Não. Era pra ter um 2 disso aí? Deve ser, né? Não, velho, não acabou não. Vai ter uma cena extra, velho. Aí eu vou falar pra vocês que hoje eu vou passar a noite no Juco Juco. Tô nem aí. Vai esfolar o Diguinho. Hoje eu vou, hoje meu irmão. Hoje vai criar até calo. Vou ficar com a cabeça do pau tão grossa, velho. Tanto que eu vou esfregar. Nem aí. Eu tô ficando escroto ao longo do tempo. Cara. É isso aí, galera. Isso aí, boa punheta. Apesar que acho que vai ser. Eu vou me sentir muito mal pensar que algum de vocês está batendo punheta olhando pra minha cara. Vou me sentir muito incomodado, mas eu vou ter que conviver com isso. Quem mandou? Fazer quem mandou? O quê? Escolheu o filme. Quem mandou? Não, olha, mas valeu porque, cara, a gente se divertiu pra caramba, velho. Foi eu. É, olha, eu tenho certeza de que. A gente tem que, agora mais do que nunca, eu tenho certeza de que a gente tem que fazer todos os filmes, todos os filmes da Golan Globus. Cara, são incríveis. São incríveis. Agora a gente tem que fazer todos, incríveis, cara. Incríveis. O próximo vai ser A Teta e a Lua. A Teta e a Lua não é a Golan Globus? Ah, mas vai ser. A partir de hoje vai ser. Não, cara. O próximo tem que ser, sei lá, American Ninja. Tem que ser um Comando Delta. Um. Delta. O Braddock, Braddock, velho. A intenção é ser ruim mesmo. O nome do cara, ele é Steve S. Pois é, é isso. Olha, Dorothy Arthur. Uta, olha o nome da mulher. Uta. Quer dizer então que quando eu tiver 90 anos vai acontecer tudo de novo. Que merda. Que merda. Que merda. Maldito Halley. Cara, por favor, queria falar aí com a internet, você, internet. Por favor, vocês que estão aí nessa modinha babaca de ficar financiando filme merda, como foi aconteceu lá com. Aquele lá, o Kung Fury. Kung Fury. Como tá acontecendo agora também com o. Como é que é? O Sharknado, que já tá no terceiro. Tá indo pro quarto. Já tá indo pro quarto. Terceiro já saiu, cara, já tá indo favor, pro quarto. Por favor, cara. Por favor. Alguém faz a continuação desse filme. Cara. Por favor, cara. Eu tô pedindo. Eu tô implorando, cara. Por favor, velho. Alguém faz a continuação desse Vamos filme. Vamos sugerir isso. Cara, tô falando agora. Não, não. Fazer o filme. Cara. Cadê aquele teu amigo cineasta lá, o Frank? Com ele, né? Ele topa isso aí, velho. Topa. Quem que vai ser a Sucubus? Ah, Yasmin. Yasmin tem cara de Sucubus. Yasmin tem cara de...